Eu nem olhei se o pessoal acabou assistindo o vídeo da aula gravada. Deixa eu ver aqui se teve muito algum acesso. Aula 2. Até que teve bastante gente assistindo. Muito bom. Já estamos em 18. Espera mais um pouquinho. Amana, agora não me lembro como é que é ele fala. Ela disse assim, então eu acho que às vezes, como ele não sabe como comunicar, quase acabando meu café aqui. Já estamos em 20 pessoas, 21. Acho que já podemos começar, né? Já é 8 e 2. Então vamos lá. Mais uma vez, estão me ouvindo bem? Perfeito. Tranquilo? Precisa aumentar o som, não? Tá bom, pastor? Tá bom? Sim, Tá para mim ótimo, você pastor. tá bom. Então vamos lá. Vou começar orando, como sempre. Vamos lá, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Podemos estarmos reunidos. Mesmo que à distância, obrigado pela tecnologia que proporcionasse, Senhor, para que pudéssemos nos reunir e aprender mais da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez te peço, abre as nossas mentes, nossos corações, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor. Protege, coloca os Teus anjos ao redor. Visita, Senhor, nessa noite. Abre, Senhor, nosso entendimento para o Teu profundo, para o Teu escondido. Ajuda-nos a crescer, Pai. Queremos ser pais parecidos com Cristo. Queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos nessa nossa dificuldade. Lembra, Senhor, que precisamos que o Teu Espírito, Senhor, esteja em nós para que nos instruir, para nos guiar. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento. Que possa, Senhor, lembrar aquilo que é importante, que seja falado ao Teu povo, Senhor, nesse tempo, às vezes, tão complicado. O Senhor sabe as necessidades de cada um, sabe as dificuldades na casa de cada um, Senhor. Então ajuda, Pai. Ajuda até mesmo na conexão. Sabes como é complicado, Senhor. Às vezes existem ataques, às vezes existem situações que não podemos vencer por nós mesmos, Senhor. Dependemos da Tua unção, da Tua provisão, da Tua misericórdia. Então, Senhor, aquilo que não conseguimos, coloca os teus anjos, coloca, Senhor, a tua provisão para que possamos ter uma reunião tranquila, sem nenhum tipo de problema, Senhor, segundo a tua, claro, a tua vontade, os teus propósitos. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito bem. Álvaro, tá chovendo bastante em São Paulo, é? Internet ruim. Espero que seja o suficiente para você poder se manter conectado, pelo menos. Eu vou começar a gravar, né? Vamos torcer para que dessa vez não tenhamos nenhum contratempo com o computador. Ok? Então, gravando já. Muito bem. Antes de eu começar, pergunta. Na aula passada, alguma dúvida, algum questionamento? Sei que ficou meio complicado no final ali por causa do travamento do micro. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser conversar, antes da gente começar o assunto novo, pode falar, gente. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É Vai correto, lá, professor. Rafael. Diga. Não seria bem da última aula, mas da primeira, né, de uma semana atrás. Se eu puder dar uma revisitada ali no, no, na, na, na conceituação de um dos métodos ali, o descritivo histórico, é aquele que a gente extrai do texto todo o elemento para análise para conceituação ou para configuração do texto bíblico. Só poderia só discorrer um pouquinho mais, ficou um pouquinho vago para mim, Tá. tanto na apostila quanto no, no, no, no, na explicação do senhor, se o senhor puder. Tá bom, deixa eu só voltar aqui. São os métodos ali? Isso, aqueles três, mas basicamente o descritivo histórico, eu não sei se para mim isso ficou bem claro, se eu puder só conceitualmente, rapidamente, assim, para poder falar de novo a respeito dele, eu acho que vai me ajudar. Deixa eu botar aqui no slide só para ter. Não, só tem Descritivo histórico. Alegorização. Acho que não botei no slide, acho que ficou só na. Eu acho que não botei no slide. Deixa eu voltar então só para a apostila aqui. Deixa eu achar a apostila. Lembra a página Pastor, que tá? Para eu ir direto? não lembro, mas assim, eu lembro que o senhor falou de uma dificuldade que o senhor falava de que o seu problema É com que esse método era que Ah, ele então é retirava o histórico crítico. sobrenatural da. Ah, Ah, perdão, é o perdão, eu histórico tomei errado. crítico. Histórico Perdão. crítico. Histórico É assim crítico. que é um método terrível, por sinal. Deixa eu até pegar um livro que eu já tinha falado sobre ele, vou botar aqui de novo. Deixa eu só acertar aqui. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Alguém ia falar também aí, tia. Eu só ia perguntar, pastor, desculpa interromper, se tu vais disponibilizar os slides, porque nas outras. Ah, eu vou sim. Vou sim. Vou sim. Ai, meu Deus. Depois eu vou ver. É que eu espero acumular geralmente para daí disponibilizar depois. Senão fica muito Espera não, picadinho. pastor, a gente está estudando. Mas os slides muito são o que está na apostila. Então, é claro que é um extrato, né? É só um extrato da apostila. Não é muito diferente do que está lá. Tá? Mas às vezes realmente a gente coloca alguma coisa diferenciada. Realmente. Deixa eu pegar só o livro aqui, só para você ter. Já volto aqui, só um pouquinho. Obrigada. De nada. Colocar o slide aqui também, para ficar na mesma ponta. Ok. Bem, vocês lembram desse livro aqui, né? Eu acho que eu, na primeira aula eu falei dele. Deixa eu só voltar para minha câmera aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu botar bem pertinho. Ops, ops, para cá. Tá? Politização da Bíblia. Se você vê aqui, ó, as raízes do método histórico-crítico e a secularização das escrituras do ano 1300 ao ano 1700. Ele faz uma análise. Tá? Esses autores, eles são católicos. Tá? São acadêmicos, mas de origem católica. Então, eles fazem uma análise, né, para você ter uma ideia, desde os movimentos, inclusive antes da Reforma, depois da Reforma, e questões filosóficas até posteriores. Na verdade, eles vão até o século XVIII, quase XIX, né? Então, eles vão pegar desde as raízes do método histórico-crítico, tá? Eles vão pegar desde as raízes lá atrás, né? E eles pegam os primeiros sinais do secularismo, onde eles começam com Marcílio de Pádua, por isso que é o ano 1300, mais ou menos, século XIV, né, em diante. E aí eles vão passar inclusive por Lutero e a Reforma, né, e vão até depois Thomas Hobbes, Richard Simon, John Locke, né, e aí eles pegam vários filósofos famosos, né, até John Toland é o último que eles abordam, que são os republicanos, os radicais e John Toland. Tá? É um livro muito bom. Tá? São cerca de 770 páginas, mais ou menos. Então, nada que um sábado não resolva, né? Coisa rápida para ler. Então, muito bem. Que, mas é que vocês não leem assim, rápido. Vocês são ávidos leitores, eu tenho certeza que saiu uma passada de olho no sábado à tarde já matou pelo menos metade do livro. Mas é Sim, interessante na abordar. beira da praia, né? É, na beira da praia, melhor ainda. Aí lê muito mais tranquilamente, que o tempo para, né? Na beira da praia parece que o tempo para. Fica mais delicioso ainda, né? Ao som das ondas. Então fica. Olha, dica, né? Fica a dica, como diz. Muito bem. Vamos primeiro para a questão do método, né? Deixa eu pegar o que eu botei na apostila, depois eu vou acrescentar algumas coisas relacionadas ao que o livro mesmo comenta, né? Que aqui ele chama de pensamento histórico-crítico, né? Então, nesse pensamento histórico-crítico aqui, você tem a seguinte situação, né? Chama-se de uma interpretação histórica do tipo pactual. Depois eu vou explicar essas coisas todas. Continua a dominar o campo da teologia bíblica até o início do século XIX. Né? E aí esse pensamento histórico-crítico, né, que chamamos hoje de pensamento, ele é substituído pelo método depois, né, histórico-crítico, e adota a ênfase histórica de Calvino, mas vê a Bíblia essencialmente como regida da comunidade da aliança, sua visão de Deus, não como revelação de Deus para ela. E essa abordagem detectou muitas opiniões teológicas diferentes na Bíblia, o que dificultou a tarefa de lê-la como unidade. Né? E eu entendo por que você ficou na dúvida aqui, né? Porque nem não realmente não vai explicar detalhadamente. Depois eu fiz, se não me engano, mais para frente, quando eu falei sobre texto e mensagem aqui, que é a crítica da Bíblia, né, que usa do método histórico bíblico, tá? Então, quando você pega para analisar o texto e a mensagem do texto, eu peguei algumas coisas relacionadas ao método histórico crítico. E aí no método histórico crítico você tem, né, as abordagens da crítica textual, que o objetivo é definir os textos hebraicos e gregos mais confiáveis do Velho e Novo Testamento, eu vou falar disso. Crítica das fontes, quem são as fontes por detrás do texto. A questão da crítica da forma. Depois, crítica da tradição. E por último, aqui, crítica da redação. Muito bem. Então, deixa eu voltar só para os pontos que eu quero deixar na tela. Só um pouquinho, que eu tenho mais um slide. Vamos lá. O que que isso tudo significa? Quando você pega, por exemplo, essa análise do texto, tá? E já deixo claro que é o seguinte: esse método histórico-crítico, gente, é o método que hoje ele praticamente domina as academias, tá? Então, quando esse livro faz uma crítica sobre isso, chama de politização da Bíblia, é quase como se você fosse secularizar. Por isso que ele coloca aqui embaixo, né, raízes do método histórico-crítico e a secularização da escritura. Ou seja, você está dizendo o seguinte, que a Bíblia é um livro como qualquer outro. E que ela foi usada, na verdade, para fins políticos. ou seja, fins de jogos de poder, não mais como uma revelação do Deus, né, único, o Deus que se revela nos seus textos, mas simplesmente como uma forma de você dominar as pessoas, né, e guiar as pessoas de acordo com o que você quer. Então essa é a essência do texto, da crítica, digamos assim, relacionada a essa questão do método. Por quê? Porque o método faz justamente isso. O método vai querer tratar a Bíblia como um livro igual aos outros, né? Qual é a raiz disso? Por isso que ele, nesse texto, ele vai discorrer vários autores e vários eventos que acontecem ao longo da história. Pelo seguinte, o movimento antes da Reforma, né, você tem o quê? Você tem o domínio da Igreja Católica. A Igreja Católica é quem, naquele tempo, né, no século XIV, século XV, é eles que detinham o poder da interpretação do texto. Ou seja, eles controlavam praticamente toda a questão do texto que envolvia a Bíblia. Isso tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tanto que eles ditavam a questão da linguagem. Por exemplo, a Bíblia tem que ser em latim. Não somente em latim, como ela tinha que ser nas missas daquele tempo, tinha que ser lido em latim. Só tinha um problema. Pelo século, né, depois do século X, por aí, o latim já é praticamente uma língua morta. E o povão, não sabe latim. Já não sabia mais latim. Né? Então ficou isso na aristocracia e em relação aos sacerdotes, ou seja, os padres e tudo mais, tinham um domínio do idioma, o latim. E aí o que acontecia? Você entregava uma Bíblia, né, para qualquer um do povão, ele não ia conseguir ler, porque ele não conhece o idioma. É que nem eu pegar uma Bíblia, por exemplo, sei lá, em hebraico e começar a gente, né, de olhar as páginas em hebraico. Você vai achar muito lindo, muito bonito, mas não vai entender lufas. Né? Não adianta nada daí. Então, era a mesma coisa nesse sentido. Né? A Igreja Católica mantém essa questão da missa em latim em vários aspectos ainda. Né? Mesmo após a Reforma. Por quê? Por que você tinha essa questão da missa em latim e tudo mais? É uma forma de você controlar o povo. Lembra? Conhecimento liberta. A verdade liberta. E se o conhecimento é detido por alguns, esses alguns que possuem o conhecimento, né, acabam dominando aqueles que não têm acesso ao conhecimento. E aí você vê as mais loucuras, por isso que você vê várias interpretações, né, que existiam na época, inclusive para fazer comércio do povo, né, o pessoal até comprava terreno no céu e tudo mais. Tinha uma série de situações malucas que a Bíblia não simplesmente era contra. O próprio texto denunciava que aquilo não é real. Então começaram a haver movimentos pré-reforma de tradução do texto nas línguas do povo. Então, por exemplo, a mais famosa são as teses de Lutero. Lutero, né, coloca as suas 95 teses e a partir dali existe uma tradução para o alemão, né, da Bíblia. Mas a Bíblia de Lutero, a Bíblia em alemão de Lutero, não é a primeira Bíblia a ser traduzida para um idioma local. Antes de Lutero, né, inclusive séculos antes, já tinham Bíblias traduzidas para o francês, para o inglês, para os outros idiomas correntes da época. Mas essas Bíblias eram encomendadas pelo rei, pela rainha, né, por pessoas da oligarquia que tinham acesso, tinham dinheiro. Então, isso indo contra a ordem, inclusive, dos padres e tudo mais, eles pagavam por essas Bíblias e essas traduções no próprio idioma deles, por exemplo, para que eles pudessem ler o texto e não ter que ficar dependendo do padre, né, do sacerdote qualquer, nem do papa. E, claro, essas Bíblias não iam para o povão. Né? Por quê? Porque tinha toda a questão do clero. O clero ainda tinha um poder muito forte sobre a questão dos reis e rainhas da época. Né? Só você pegar os filmes da Idade Média, você vai ver várias questões sobre essas. Mas, a partir do século XV, o movimento começa a ficar mais intenso. Né? E é um ambiente depois, no século XVI, onde Lutero consegue achar um ambiente propício que há uma quebra dessa hegemonia da Igreja Católica, né, sobre as nações, principalmente da Europa. Né? E aí você tem um movimento reformista que acaba tirando o quê? Tirando do sacerdote a interpretação do texto, porque você tirou o poder do clero e passou o poder para o cidadão comum. Você está dizendo o seguinte agora não é só mais o padre ou o sacerdote que está lá na frente que tem o poder de ler o texto e interpretar o texto. Não. Agora todos nós somos sacerdotes. Agora todos nós temos acesso ao texto. Consequentemente, todos nós podemos fazer a interpretação do texto. Qual é o problema disso? Né? Isso tem benefícios e malefícios. Né? O maior benefício está aí, tá até hoje. Né? Nós tivemos uma certa liberdade considerável em relação, não estamos mais presos a tradições e interpretações do clero católico, digamos assim. E qual é o malefício? O malefício é natural. É, você vai ter trocentas divisões possíveis. Porque agora, como você não tem mais uma hierarquia direta, até porque há uma discordância em relação à hierarquia do papado, por exemplo, e tudo mais, e aí há um movimento de reforma, de protesto contra a tradição, e é por isso que existe o sola fide, né, sola escritura, ou seja, agora é só pela fé, só a escritura, só a graça, você tem todos esses movimentos relacionados, né, à reforma, isso acaba também trazendo o quê? Divisão. Divisão, porque certos líderes começam a interpretar a Bíblia de uma maneira diferente de outros. E aí não há concordância em alguns aspectos. Por isso que você vai ver, por exemplo, no início da Reforma, várias denominações surgiram por discordância, por exemplo, em relação ao batismo. Ah, o batismo tem que ser por imersão, ou pode ser o batismo por aspersão? Ou pode ser o batismo por efusão? Né? Tem que submergir mesmo o cara, ou basta simplesmente jogar água nele? Então começou a ter divisões nesse tipo de interpretação. A ceia. A ceia realmente tem a transubstanciação, quer dizer, ali se torna mesmo corpo e sangue de Cristo, ou, na verdade, é só um memorial. E essas divisões todas, elas acabam fazendo o quê? Criando essas várias correntes que nós temos hoje de presbiterianismo, né? A igreja luterana, a igreja presbiteriana, luterana, a batista. Então você vai ter várias igrejas e denominações, por quê? Por causa dessas linhas todas, né? Então, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você tem, também disso vieram questões dos hereges, né? Você tem, por exemplo, movimentos como Testemunho de Jeová, você daí tem movimentos como mormonismo, né? E outros movimentos similares e outras seitas que se criaram a partir disso. Então, o que acontece? Você disseminou o texto e é natural que haja esse efeito colateral. Porque agora você é um sacerdote, você, né, pode ler o texto e interpretar a Bíblia. Você tem essa capacidade agora. E, claro, você pode discordar. O problema é quando essa discordância gera mais um ramo de mais uma igreja, mais uma divisão, mais uma igreja, mais uma divisão, mais uma igreja. E por isso que ficou isso meio que... E isso trouxe para os ateus e trouxe para os, digamos assim, que querem... destruir o poder do texto, da Bíblia, o mesmo problema. Porque daí eles começaram a fazer o seguinte, será que realmente Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? E aí começou a se discutir, inclusive, agora que nós temos acesso ao texto, né, e os filósofos da época, e pessoas que têm certas tendências ateias na época, ou às vezes para tirar o poder da igreja e trazer o poder para o rei, né? Porque agora alguns movimentos queriam trazer o poder para o rei. Então, por isso que diz aqui secularização, ou seja, eu vou tirar o poder da igreja católica, né? E agora quem vai definir a questão do texto é aquele que o rei definir. Quem o rei decidir que é o sacerdote do reino, por exemplo. Aí surgiu a igreja episcopal, por exemplo, da Inglaterra. Né? Você tem a igreja da Inglaterra, que justamente é para fazer isso. É a igreja do reinado da época. Então, você tira o poder do sacerdote, do papa, e agora você quer, por fins políticos e de poder, você começa a dar certas interpretações para o texto da Bíblia para atender às suas necessidades. Então, por exemplo, o rei, vou dar um exemplo real, tá? O rei lá na Alemanha tinha uma amante. Tinha uma amante. E ele não queria mais continuar casado com a rainha, com, né, com o casamento arranjado que tinha. Ele queria ficar com a amante. Então ele precisava que algum sacerdote permitisse, né, que ele pudesse se divorciar porque ele era o rei. Ou que ele pudesse ter mais de uma esposa, pela posição dele como rei. Então eu preciso de alguém, de um sacerdote, que interprete para mim e me dê base textual para que eu possa manter a minha poligamia. Eu posso ter minha amante e posso ter minha esposa. Ou eu posso ficar com as duas. Né? E aí o que, que você faz? Você elege um sacerdote que vai pegar lá o texto, por exemplo, de Israel, no Antigo Testamento, onde fala de Davi, fala de Salomão, que tinham várias mulheres, por questões políticas. Então eles podiam ter várias esposas. E aí o que, que fazia? Ele pegava com que esse sacerdote fizesse esse tipo de tradução, escrevia até livros, tudo para consubstanciar a situação do rei. Que agora o rei, porque ele é rei, assim como foi o rei Davi, assim como foi o rei Salomão, né, na época de Israel, porque agora nós somos o novo Israel de Deus, etc. Nós é que somos... Oi? Ivone, alguma coisa? Não, não, nada, desculpa. Ah, escapou aí. Tá bom. Escapou. Então ele, como sendo o rei, né, ele agora, e o novo Israel, então ele pode consubstanciar isso, e agora ele pode ter duas esposas, pode ter, né, quantas esposas ele quiser, porque Davi tinha várias, Salomão tinha várias, então agora ele como rei pode. Só que, claro, quando você pega isso, ele traz a antiga aliança para cá, né, e esquece completamente do contexto da Bíblia, né, que houve uma nova aliança, que há novas questões relacionadas. Então, você tem uma manipulação do texto para atender o quê? Atender os governantes. Ok? E isso não atendeu só os governantes. Começou a atender, por exemplo, filósofos, né, de cunho ateísta, que queriam, na verdade, destruir o texto bíblico. Acabar com a igreja em geral, não só os católicos. Acabar com a igreja em tudo, que tinham raiva da igreja. Porque tinham problemas com a igreja. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a usar os próprios textos para criar celeumas, criar divisões e dúvidas da qualidade do texto. Eles começaram a dizer, não, a Bíblia tem um problema aqui. Moisés não pode ter escrito todo o Pentateuco, por quê? Porque no capítulo 34 de Deuteronômio, o último capítulo de Deuteronômio, ele fala da morte de Moisés. Como é que Moisés escreve da sua própria morte? Então não pode ter sido Moisés que escreveu tudo no Pentateuco. E se ele não escreveu tudo, então talvez ele não tenha escrito todos os livros. E talvez ele não tenha escrito, então, talvez nós tenhamos várias fontes aqui ao longo do tempo, e esse, na verdade, esse Pentateuco que a gente atribui a Moisés, na verdade não foi Moisés. Foram vários autores e editores que fizeram isso, sei lá, né, depois da Babilônia, depois do exílio, etc., e começaram a construir esse texto. Aí daí é que surgiu. Né? E aí você tem a crítica das fontes, que a gente falou aqui há pouco, que vai criticar de que fonte é essa. Ah, aí tem a fonte eloísta, javista, ou seja, o que é fonte eloísta, fonte javista? Por exemplo, o Gênesis 1. Gênesis 1, em momento algum, fala do Yud Hei Vav Hei, fala de Jeová. Todo texto, quando se atribui a Deus, fala de Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Você só vai ver Jeová no capítulo 2. Então eles dizem o seguinte, não... O Gênesis 1 foi escrito pela fonte eloísta, ou seja, onde Deus era, o nome era Elohim. Já a fonte 2, o Gênesis 2, foi escrito pelo Deus javista, que é um outro Deus, que tomou o lugar do Elohim, né, e tomou o lugar do Deus El, por isso que você tem nomes de Deus diferentes, porque na verdade eram vários deuses, o Israel era politeísta, e com o tempo ela se tornou monoteísta, porque houve uma briga entre os deuses dentro de Israel, e quem venceu foi o Deus Jeová. Aí eles pegaram e editaram todos os textos antigos e botaram Jeová no meio. Mas ainda ficou resquícios dos deuses antigos, né? Onde eles dizem, não, tem o Deus Elohim, que é outro Deus, aí tem o Deus El, que é outro Deus, tem o El Shaddai, que é outro Deus, né? El Elyon é outro Deus, e aí tem o Jeová. E o Jeová venceu a guerra, e o Jeová se tornou o Deus de Israel, e aí eles fizeram uma alteração nos textos e foram alterando lá atrás. Isso se criou o quê? Para quê? Para se tirar o poder sobrenatural do texto, para tornar a religião, né, cristã como algo comum. Assim como as outras religiões de outros povos, né, os gregos tinham seus deuses, os romanos também, etc., né, os babilônios tinham seus deuses também, o seu panteão de deuses. Israel, no princípio, tinha o seu panteão de deuses, mas ela se tornou monoteísta porque só um deus venceu, que é o Deus Jeová. E aí eles começaram a fazer o quê? Tornar o livro da Bíblia como as outras histórias de religião. Diga. Esse panteão de deuses foi trazido dentro desse estudo historiográfico aí? Foi nessa crítica das fontes? Ou isso já é algo lá do passado? Já de fato existia entre o povo? Então, lembra da. Por isso que eu botei um capítulo aí chamado Pluralidade de Deus, né? Que fala da sua natureza trina, digamos assim. E eu botei um capítulo que é Assembleia dos Deuses. Eu coloquei justamente por isso, para a gente entender um pouco sobre isso. O que efetivamente, quando você pega os textos e você começa a analisar, você tem o quê? Você tem, na verdade, uma revelação progressiva, né? A Bíblia vai tendo uma revelação progressiva. Você vê, e é como o próprio Evangelho. Se você pegar, nós temos um proto-evangelho em Gênesis 3, que fala da queda, onde Deus fala, né? Fala para a serpente, fala para a mulher, diz, olha, a tua semente vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Né? Você vai ferir o calcanhar, mas ela vai te ferir a cabeça. Então você tem ali um proto-evangelho. Ou seja, e aí você tem uma revelação progressiva no texto, onde Deus vai se revelando, inclusive com seus vários nomes. Então você vê Deus se apresentando como Elohim, Deus se apresentando como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê, né? Você vê o El Elyon, então você vai vendo várias manifestações de Deus, até que ele diz, ó, o meu nome é esse, Yud-Heh Vav-Heh, né? Você conhecido por esse nome, você conhece, que a gente translitera como Jeová, né? Ou Yavé, aí depende como você quiser transliterar. Então, essa revelação progressiva a gente vê no texto. Quando você analisa o texto, como a gente analisou, por exemplo, Gênesis 1, todas aquelas qualidades das próprias letras, o próprio valor matemático, tudo, você vê que há algo por trás do texto que consubstancia o texto, digamos assim, que mostra que o texto tem algo não comum, é incomum. Você não vai encontrar essas coisas, por exemplo, se você pegar, sei lá, a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, suméria. Não tem isso lá. Você não vai pegar isso, sei lá, num livro... num livro grego, por exemplo, como livro de Platão, fazendo comentários. Você não tem essas mesmas características. Ou seja, a Bíblia tem algo diferente, né, em vários aspectos, inclusive na sua construção, no próprio texto, nas próprias palavras, como a gente já viu antes aqui. Mas o que eles fazem? Tentam transformar isso de uma maneira simples, eles tentam aproveitar essa revelação progressiva para distorcer a revelação progressiva e dizer, não, na verdade eles tinham deuses antigos. Elohim não é o mesmo Deus Jeová. O problema é que o próprio texto diz que ele é Elohim e ele é Yud-Heh Vav-Heh, ou seja, eu tenho que ser sincero ao texto. O texto diz que ele é. O texto mesmo diz, eu era conhecido como El Shaddai, pelos patriarcas. Mas agora vocês vão me conhecer por outro nome. Né? Então, esses vínculos, você vê que tem no texto. Ou seja, não é um Deus vencer outro Deus e aí ele toma o lugar. Não. É o mesmo Deus, só que de revelações distintas. Mas o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente distorcer o texto e dizer, não, isso aqui é... Mas eu estou criando um enredo. Estou dizendo, não, isso aqui foi editado na época do exílio. Né? E muita coisa disseram, inclusive, os acadêmicos diziam, não, isso aqui foi editado posteriormente pelos próprios maçoretas, etc. Até porque não tinha ainda os pergaminhos do Mar Morto naquele tempo. Para consubstanciar com os pergaminhos e ver. Que é uma da crítica na crítica textual, por exemplo, que a gente leu ali, que fala para escolher qual o pergaminho que você usa, né? Porque, por exemplo, no Novo Testamento você tem mais de 5 mil pergaminhos diferentes. E você tem vários textos. E às vezes tem uma diferença entre um texto e outro. Variantes textuais, que a gente chama. Né? Ou seja, às vezes falta um artigo num texto. E às vezes no outro texto não tem o artigo. Por exemplo, quando você pega Apocalipse, Apocalipse fala do 666. Apocalipse 13, 8. Ah, ele é o número de um homem e o número dele é 666. Mas existem dois pergaminhos, somente dois, onde aparece que o número dele é 616. Em vez de 666, 616. E aí, nesses dois, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma crítica do texto para ver se esse texto não é erro de copista, porque às vezes os caras estão lá copiando, né? Que o método, lembra? Não tinha imprensa para fazer um xerox, né? Tira um xerox do negócio, tira uma foto e vamos fazer igual. Não, era copista, o cara tinha que ir copiando. E às vezes tem erros comuns, né? Em que você, como as palavras às vezes eram muito parecidas, então, por exemplo, você está lendo, tem cinco letras, cinco palavras aqui. Só que a palavra 4 e a palavra 5 terminam com as mesmas letras. Imagina o seguinte, a palavra 4 e 5 terminam com as mesmas letras. E o cara está copiando, né? Na quarta palavra ele copia, ok? E aí ele tira os olhos do texto e volta para o original, ele lembra que colocou, né, aquela palavra termina, sei lá, com AS, né? Ou sei lá, digamos, vamos pegar um exemplo em português, termina com Nópolis. Ok, mas tem um outro início, né? Não é Florianópolis, era Petrópolis. Então, por exemplo, eu tenho lá, o texto fala de Petrópolis, Florianópolis, etc. Aí o cara escreveu, né, botou polis no final, e aí ele vê polis no final de Petrópolis, e ele continua e comeu Petrópolis. Ficou no texto da cópia só Florianópolis e as outras, é a continuação do texto. Por causa do polis no final, e que ele passou, né, de olho rapidamente, ele comeu uma palavra. Isso é um erro de copista, e é um erro conhecido. Esses erros de copista têm nomes. Por quê? Porque rastreando a forma como está escrito e o texto, os caras já percebem. Putz, aqui o cara esqueceu a letra aqui. Ele confundiu uma letra com a outra. Então, essas coisas são bem conhecidas. E aí você faz uma crítica da fonte, do texto, para dizer, não, esse pergaminho aqui com certeza não dá para usar, porque esse pergaminho o cara errou. Tem que usar um pergaminho diferente. Né? E imagina, em meio de 5 mil pergaminhos. Então, isso é muito comum você analisar. Só que daí você pode usar isso também para o mal, né? Você pode usar para o mal, você pode distorcer o texto. Por isso tem uma briga da inerrância do texto bíblico. Ah, não, a Bíblia tem erros, tem conflitos, etc., de relatos e tudo mais. Por quê? Para atacar a inerrância do texto. O problema é que a Bíblia, nós afirmamos a inerrância nos autógrafos, ou seja, nos originais. O problema é que nós não temos originais, nós temos cópias, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Né? E graças a Deus agora pelas cópias do Pergaminho Mar Morto, que trouxe um monte de reafirmações de que as análises estavam certas ao longo dos séculos. Né? E que aquele ataque que se fazia que o texto foi adulterado ao longo dos séculos, etc., isso foi para a esquina, morreu. Essa ideia morreu com os Pergaminhos Mar Morto, é como se Deus tivesse já, com certeza, né, já previu essa época em que ia haver um ataque contra as escrituras, e ele diz, não se preocupe, eu guardei um cofre só com um negocinho para acabar com esses caras lá no final. Né? E esse cofre é o Pergaminho Mar Morto, em que acabou com essa alegação de que os textos tinham sido adulterados. Então tem muita coisa assim. Se você quer, por exemplo, estudar isso com mais detalhes, você pode pegar um livro que é Em Defesa de Cristo. Acho que eu tenho ele, não sei se está aqui. Eu devo ter, depois eu mostro, talvez, depois do... não sei onde é que está agora. Mas depois no... Luis Strobel, está ali embaixo. Só que tem que tirar um monte de livro dele. Depois eu mostro ali, Em Defesa de Cristo. Qual o autor, pastor? Oi? Qual o autor? Lee Strobel. Espera aí, deixa eu pegar aqui, vai. Só esperando não derrubar tudo aqui, só um pouquinho. Deixa eu fazer um remanejamento textual aqui, só um pouquinho. Pronto, tá aqui. Deixa eu botar isso aqui de volta lá. É que vocês não podem ver aqui, né? Mas a minha ilha, digamos assim, de trabalho aqui, eu tô cercado de livros. Existem livros do canto aqui. Essa filhazinha é para o fim de semana inteiro. Isso é pelo menos o meu fim de semana nunca é chato, né? Eu sempre me divirto no fim de semana. Sempre tem alguma coisa para me divertir. Semana, né, pastor? Só alguns fins de semana, uns 4 ou 5 só. Ó, Lee Strobel. Tá aqui, ó. Em Defesa de Cristo. A investigação pessoal de um jornalista sobre as provas a favor da existência de Jesus. E num dos capítulos ele vai fazer um estudo justamente sobre essa questão relacionada às provas documentais, que ele chama. Ele vai fazer aqui provas documentais. Ô, pastor, então, esse é o mesmo do filme? Esse é o mesmo do filme. Você tem o filme, isso, tem o filme, mas é claro, né, o livro sempre é superior ao filme, né? Então, aqui ele tem várias investigações, e ele vai detalhando, né? São as várias provas, inclusive aquelas provas que são muito legais, que ele faz as provas médicas, né? Tem as provas médicas, provas escritivas, provas psicológicas, etc. Por quê? Por que é interessante esse livro aqui, gente? Primeiro porque o cara era ateu. Tá? Esse cara aqui, esse jornalista, ele era ateu. A esposa dele se converteu. Então ele quis fazer uma pesquisa como jornalista, né, séria e tudo mais, para provar para a esposa que, na verdade, o cristianismo era uma religião como qualquer outra, que isso era história da carochinha. Esse era o objetivo dele. A pesquisa dele é para isso, era para provar que o cristianismo não tinha base nenhuma e para mostrar para a esposa dele que o ateísmo é que está certo, que na realidade a Bíblia é um livro como qualquer outro e que Jesus, na verdade, se criou um conto de fadas. É isso, esse é o começo da história dele. Só que à medida que ele vai investigando, né, ele vai começando a perceber que, opa, peraí, isso aqui está muito estranho, tem muita coisa aqui que eu achava que era de um jeito e eu estou vendo que, na verdade, não. Uma delas é a questão dos pergaminhos. Ele achava que os pergaminhos do Novo Testamento, por exemplo, né, que é o que ele dá muito enfoque ali, não eram muitos. E que isso era uma história que a Igreja Católica mantinha. E que tinha a Igreja Católica que detinha, ou, digamos assim, o poder da história. E a Igreja Católica que manipulava os textos de acordo com sua necessidade ao longo dos séculos. E aí ele descobriu o seguinte, ele descobriu primeiro, poxa, tem mais de 5 mil fontes. E fontes muito próximas, inclusive antigas. E outra, linhas distintas que a Igreja Católica não pegou. Por exemplo, tinha o Novo Testamento com fontes que vieram, né, passaram pela Igreja Católica, mas eu tinha Novo Testamento pela Igreja da Síria, por exemplo, que não teve contato com o Ocidente. Ou seja, é uma linha, é como se tivesse duas linhas que tiveram a mesma origem lá nos apóstolos, etc. Né, e traduzido para o sírio, por exemplo, o aramaico, que é a Peshitta, por exemplo, e a Peshitta tem uma outra história ao longo dos séculos, que não se mistura com a questão do Ocidente. Ou seja, tem uma linha do Oriente e uma linha do Ocidente. E aí, quando você pega a fonte dos dois textos e compara um com o outro, você vê que, opa, mas elas batem. Mas como é que elas batem? Porque se tivesse tido alteração da Igreja Católica, né, principalmente do Ocidente, no Oriente você não poderia ter um espelho. E você tem um espelho. Os dois textos se encaixam, se suportam. O que mostra que o discurso de que a Igreja Católica manipulou o texto ao longo dos séculos não se sustenta. Porque eu tenho uma fonte independente da Igreja Católica, né, do papado, que tem o mesmo texto. Então você diz, opa, então não dá para dizer isso. E é isso, você tem várias e outras fontes distintas e ao longo dos séculos, né? Então tem muita coisa interessante quando você analisa isso, e tudo isso está relacionado, e essa é a parte positiva do método histórico-crítico. Porque o método histórico-crítico faz o quê? Ele investiga a fundo o negócio. A gente costuma dizer o seguinte, né? Pouca ciência te leva a ser ateu. Mas quando você pega e analisa muita ciência, você vai ver que Deus existe, não tem como tudo que vê existir sem ter Deus. Então, por exemplo, Darwin. Darwin, que escreveu A Evolução das Espécies, né? Eu tenho o livro também de Darwin aqui. Só que na época que Darwin escreve, gente, para eles, células humanas que compõem você, os teus órgãos, os teus tecidos, na mente dos cientistas da época, aquilo era uma espécie de uma geleia, sabe? É uma geleia, como se fosse uma gelatina. Eles não tinham uma noção da digamos, como é que posso dizer, de quão complexa é uma célula. Muito menos o DNA ou algo assim. Eles não tinham nem noção de que DNA existia. Lembra? Para eles é tudo como se fosse uma geleia só, e são organismos em geleia simples. Mas no momento, por exemplo, hoje, muita ciência, hoje você analisa de forma biomolecular, várias questões da própria célula. Você vai descobrir que a célula parece uma fábrica. Eu tenho um slide aqui, por exemplo, não vou lembrar agora, talvez eu pegue no intervalo, que eu não vou lembrar pelo nome, que mostra o diagrama de uma célula. Gente, eu tenho PDF disso. Isso aqui é gigante. Isso aqui é, se não me engano, foi Stanford. Acho que eu tenho de Stanford. Eles fizeram toda... Sabe como você pega uma fábrica, e a fábrica tem várias áreas? Você tem administrativo, você tem logística, você tem almoxarifado, você tem os setores todos, né? Transporte, etc., de uma fábrica. E cada setor você tem as pessoas encarregadas, o que, que uma conversa com a outra, né? Uma fábrica é assim, certo? Na célula, cada célulazinha que você tem é uma fábrica com vários setores interrelacionados e que ainda conversam com outras fábricas de outras células, de outro, por exemplo, a célula do sangue conversando com a célula do rim, por exemplo. Então existe um interrelacionamento, assim como o sangue que vai pegar e vai coletar o oxigênio nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então tem todo um relacionamento, fora questões de proteínas, tudo. Ou seja, o nível de complexidade é tão grande, gente, que quando você analisa isso em detalhe, você fica maravilhado com uma célula e os seus componentes. Que dirá de tudo isso funcionando como está aqui, né? Então, quanto mais ciência, mais complicado fica você manter uma ideia, por exemplo, ateísta. Por quê? Até porque a formação da célula, a célula tem questões da água, e a água que faz parte da membrana, ela funciona, a água tem, lembra, a água é um líquido que tem mais de 70 propriedades distintas. A água é incrivelmente o nível de propriedades que a água possui, é fantástico. E essas propriedades, elas podem agir para favorecer a vida ou para ir contra a vida. Porque elas têm as duas propriedades necessárias. Por isso que quando a gente diz, quando descobre um planeta, eles procuram água. Porque sem água não tem vida. E lembra que esse universo foi feito, né? Foi feito separação de águas e águas. Águas de cima, águas de baixo. A gente conversou, acho que isso lá na aula anterior sobre isso. Né? Muito bem. Então a água é um elemento fundamental para a vida. E a água é um símbolo da palavra de Deus também. Né? Aponta para a palavra. Porque sem palavra de Deus não tem vida. Não é à toa. Assim como as suas características. Mas o equilíbrio, porque o que acontece? Certas enzimas, etc., para entrar na célula, é como se tivesse um portão onde a água é permitida e um outro portão onde a água é proibida. Porque se os dois portões não funcionarem de forma síncrona, não tem vida. A célula não se sustenta. Mas isso é feito de uma forma tão equilibrada, e é por isso que eles chamam de biomolecular, ou seja, você tem a bioquímica para estudar essa questão da química na célula, que mostra que isso pode ser design de alguém. Alguém desenhou isso aqui. Isso aqui não pode acontecer naturalmente. Isso é um processo fantástico. Né? Então tem muita coisa assim. E a mesma coisa quando você começa a estudar a questão da Bíblia, do próprio texto, como ele foi mantido ao longo dos séculos. Né? Como Deus fez a sustentação, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Né? Então fica muito interessante você analisar isso. Por isso que o método histórico crítico, ele tem a parte positiva, que é essa parte investigativa, mas tem a parte negativa, onde ele tenta tirar o sobrenatural do texto, dizer, não, profecia não existe, e aí começa a atacar, por exemplo, não, o livro de Daniel não pode ter sido escrito no ano 600, porque Daniel, na verdade, foi escrito depois, etc. Tem uma série de discussões sobre isso que as descobertas do pergaminho do Mar Morto começam a colocar em xeque essas ideias, essas questões todas. Né? Mas sempre fica um espacinho para quê? Para a fé. Porque Deus sempre deixa um espaço para a fé. Né? Que é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, lembra? Então sempre coloca essa questão. Você não vai ter uma prova cabal nesse sentido, por quê? Porque a moeda do reino é fé. Sem fé não tem como agradar. Né? E a mesma coisa você vai ver na ciência, em vários lugares, onde você vê as manifestações do Criador das mais variadas formas. Mas sempre vai precisar da fé. Acho que eu fui longe, né, nessa questão. Gastei quase meia hora, hein? Não mais, 40 minutos nesse negócio. Mais alguma pergunta? Quem teria, professor? Vacilão, aí a gente vai acabar com a aula e não vamos nem começar. Ah, eu já aproveitei e coloquei algumas coisas, como a inerrância, por exemplo, do texto, que é um assunto que a gente ia discutir hoje ainda. Já aproveitei e coloquei. Algumas das coisas que a gente discutiu hoje já coloquei. Né? Tem um livro sobre inerrância, por exemplo, que é esse aqui, do Norman. Tá? Do Norman Geisler, Inerrância. Inerrância da Bíblia. Que é fundamental. Em que tem até um capítulo que fala dos autógrafos, ou seja, nos originais você tem uma Bíblia realmente inerrante, em vários aspectos. Né? Essa bibliografia é fácil de achar, professor? Essa que o senhor cita e tem na apostila? Não estão todos na apostila, né? Não estão todos citados na apostila, só alguns ali. Então, depois você pega pelo vídeo, né? Como a gente está gravando, está gravando ainda. Depois a gente pega pelo vídeo. Dá um pause ali, tira a foto e pesquisa. Ok? Mas alguém tem mais uma pergunta sobre a aula passada? Não? Então vamos voltar para o texto. Deixa eu falar um pouco, então, nesses últimos minutos. Deixa eu só preparar aqui. Vou falar um pouco sobre a questão da Assembleia dos Deuses. Tá? Para vocês terem... Eu vou usar alguns textos bíblicos aqui, que a gente vai ler. Tá? Então eu vou pular um pouco algumas coisas desse, para não ficar tão complicado. Deuteronômio 32, gente, é um capítulo fantástico em vários aspectos. Tem muita coisa escondida aqui. Não vai dar para descortinar ele só. Eu vou pegar só alguns trechos, tá? Para deixar isso bem claro para vocês. Aqui, em Deuteronômio 32, eu vou começar com esse texto do versículo 7 aqui. Ó. Tá? O texto fala assim, lembra-te dos dias da antiguidade. Então isso aqui lembra que isso é uma canção de Moisés em relação ao povo, é uma canção profética. Ok? Isso aqui é uma canção profética que está sendo cantada para o povo para servir como testemunha contra o povo lá no futuro. Então Deus já está cantando a bola do que vai acontecer lá na frente, em vários aspectos. E no meio dessa canção diz assim, ó, lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta para o teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. E aí ele fala, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Muito bem. Algumas observações importantes. Tá? Ele está falando aqui de quando Deus separava as nações. Quando é que isso aconteceu, gente? Quando é que Deus separou as nações? Alguém lembra? Isso acontece em Babel. Isso é em Babel. Tá? A separação que ele está se referindo, o texto que ele está falando ali, está falando, ó, lembra da época de Babel. Lá em Babel. Quando Deus separa em nações, que ele confunde as línguas, separa em nações e delimita limites para as nações. E aí, por causa do número de famílias ali, se criou a ideia de que são 70 nações. Se você ler o capítulo 10, né, você vai ver que são 70 nações. São 70 famílias, 70 agrupamentos de famílias. Todas descendentes de quem? Sem Cã e Jafé. Ok? São todos descendentes de Sem Cã e Jafé, até porque teve o dilúvio. Né? E Noé começa pelos seus filhos a ter as suas heranças aí. Muito bem. E aí surgem as 70 nações, por isso que você vê o número 70 sempre vinculado a nações. Por isso que Jesus pega e manda discípulos de dois em dois em 70 discípulos. Né? São 70 relacionados de dois em dois. Por quê? Porque tá, digamos, simbolicamente ele está mandando os discípulos para o mundo todo. Porque simbolismo número 70 sempre fala das nações. Tá? E esse número 70 aparece várias vezes e sempre relacionado a isso. Só que aqui tem um problema no texto. Isso aqui é a versão maçoreta. Deixa eu botar aqui de novo. Israel já existia quando Babel ocorreu, gente? Israel já existia? Não, Israel não existia. Né? Se Israel não existia, como é que Deus está separando o segundo número dos filhos de Israel? E o número de filhos de Israel são 12, não 70. Então aqui havia um embate entre esse texto, Deuteronômio 32,8, com o texto da Septuaginta. Quando você pega a Septuaginta, deixa eu ver, não sei se eu tenho a Septuaginta aqui. Acho que eu não botei aqui a Septuaginta. A Septuaginta diz o seguinte: quando o Altíssimo separava segundo o número dos anjos, que ele usa o termo ângelos aqui. Aí vieram os pergaminhos do Mar Morto. Nos pergaminhos do Mar Morto, eu vou pegar a versão em inglês, que já está mais atualizada, né? A versão em inglês já coloca aqui, ó, no versículo 8. Então, quando o Altíssimo, né, separava as nações, as suas heranças, quando dividia os homens, fixou seus limites, né, dos povos, de acordo com os números dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí aqui ele explica, ó, segundo o quê? Os pergaminhos do Mar Morto e segundo a Septuaginta. Quem bota filhos de Israel é a versão maçoreta. A versão maçoreta do ano 1000 depois de Cristo. Mas os pergaminhos do Mar Morto são de cerca de 100 anos antes de Cristo e a Septuaginta cerca de 250 anos antes de Cristo. Então, pela crítica textual e crítica das fontes, você entende o seguinte: opa, precisa de uma atualização isso aqui. Porque provavelmente as maçoretas alteraram. Em vez de botar filhos de Deus, botaram filhos de Israel. E o texto original fala do quê? Segundo os filhos de Deus. Ou seja, como é que Deus separa as nações? O Deus separa as nações segundo os filhos de Deus, né? Tem várias versões novas, americanas, que já colocam nesse formato, né? Já atualizaram. Nós ainda, algumas não atualizaram. Tá? Mas essa é uma variante textual, por exemplo, aqui. Por que isso é importante? Porque você vai lembrar essa questão dos filhos de Deus, os anjos, né? Porque lá em Daniel, por exemplo, lá em Daniel você vai ver que tinha o anjo da Grécia, o anjo da Pérsia. Lembra? Daniel ora 21 dias e aí a resposta não vem. Por quê? Porque ele ficou preso pelo anjo da Pérsia, né? E aí ele depois tinha que voltar. Por quê? Porque o anjo da Grécia ia guerrear contra o anjo de Israel, né? Que era Miguel, etc. Então, o que que você tem? Você tem aí uma separação dos povos das nações, segundo o quê? Segundo anjos. Então tem os anjos das nações, os principados, nós chamamos isso de principados. Por isso que você tem o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que são seres angelicais. Isso acontece da seguinte forma: você vai ver isso, inclusive, por exemplo, em Salmo 82. Olha o que diz o Salmo 82. Salmo 82 fala assim, né? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, ele estabelece o seu julgamento. E aí Deus fala assim: até quando vocês, deuses, vão julgar injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Né? E aí Deus diz o que ele quer. Ele diz assim: ó, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, porque eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. E aí diz assim: e eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. E aí tem um clamor aqui do salmista dizendo: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança a todas as nações. O que que esse salmo está falando aqui? Tanto que Jesus usa e fala para os caras, mas, né, na discussão aqui, ó, de João 10, 34, ele não diz, mas o texto não diz, sois deuses? Esses sois deuses, você tem, que é o termo Elohim, né, que é o termo aqui usado, né, quando ele fala sois deuses, sois filhos do Altíssimo, ó, o termo aqui é Elohim. Esse termo Elohim, tanto nesse caso funciona para pessoas em níveis de autoridade. Pode ser juízes, por exemplo, são chamados de Elohim. Mas os anjos também são chamados de Elohim. Né? Tanto que os filhos de Deus são chamados Benei Ha-Elohim, como está lá em Gênesis 6, que fala dos filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens, tal, tem todo aquele rolo lá que é outra história também. Né? Muito bem, os anjos são chamados de Elohim, são chamados de filhos de Deus. E são, às vezes, chamados aqui de Elohims, que são traduzidos como deuses. O que, que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, que quando Deus distribui as nações, né, lá em Deuteronômio 32, vamos voltar para o texto aqui, ó, quando ele distribui as nações, ele distribui para os anjos. Que anjos são esses? Esses anjos são anjos caídos. Porque lembra, quem ganhou a terra de Adão? Satanás. Lembram disso? Satanás conquista a terra de Adão, porque Adão era o rei da terra. Como Adão cai, né? Adão cai para o pecado, cai em relação a Satanás, porque ele foi enganado por Satanás. Enganado não, desculpa. Quem foi enganado foi Eva. Adão não foi enganado. Adão perdeu mesmo. Paulo fala isso lá, né? Quando ele está falando com Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, fala, Timóteo, lembra o seguinte, hein? Lembra que Eva foi enganada, Adão não. Adão sabia o que estava fazendo. Adão perdeu, né, e comeu do fruto e perdeu para o pecado e perdeu para Satanás, consciente, não foi inconsciente não. Adão não foi enganado. Paulo deixa isso bem claro. Eva sim foi enganada, Adão não. Adão caiu porque realmente decidiu errar. Só que quando ele caiu e perdeu, lembra? Aquele que te venceu, você se torna escravo do vencedor. Adão era o rei da terra, porque Deus disse, você vai dominar a terra. A terra é tua, dei para você. Cresce e multiplica sobre a terra. Quando um rei perde para outro, o adversário, o que acontece com os despojos? O adversário que ganhou toma conta do reinado todo, leva tudo. Então, quando ele perde para Satanás, né, automaticamente, Satanás leva tudo. Tanto que quando tem a tentação lá de Cristo, lá, em que ele, Satanás leva ele para ver todas as nações da terra, diz, ó, tá aqui todas as nações da terra. A gente não precisa brigar, não. Eu te dou, é só você me adorar que eu te dou, porque a mim me foi dado. Não é isso que ele diz? A mim me foi dado. Eu te dou tudo. Não precisa brigar. Só te prostra e me adora. O que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando pegar o segundo Adão e derrubar o segundo Adão, da mesma forma. Assim como ele derrubou o primeiro, para manter o seu reinado. Por isso que Jesus vence ele na tentação e depois vai vencer ele na morte, etc. Por quê? Porque aquele que te venceu, você se torna escravo do vencedor. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás. Como ele venceu todos esses? Todos esses que antes dominavam, agora não dominam mais. Agora eles são escravos daquele que o venceu. Quem que venceu eles? Jesus. Por isso que Jesus agora está acima de todo principado, potestade, etc. Porque ele é o vencedor. Né? E ele resgata de volta para si o quê? A terra. E o domínio para os homens. Né? Então o segundo Adão vence. Só que antes de ele vencer, você tem todo um problema. Que Satanás estava lá. E Deus precisa fazer o quê? Deus decide fazer. Lembra? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, você precisa criar uma forma de vencer essa história. Né? Ganhar na história. E aí o que, que ele faz? Ah, vamos fazer o seguinte, eu preciso entrar nesse jogo. Eu preciso voltar para a terra, entrar na terra. Então o que, que ele faz? Ele separa as nações em herança, separa entre os anjos, mas ele guarda uma para si. Percebe? Você percebeu que tem uma coisa que Deus faz? Quando Deus separa entre os seus filhos, os seus anjos, Deus diz assim, mas espera aí, eu tenho um filho que vai entrar nessa partilha aqui da herança. E esse meu filho vai herdar com vocês juntos. É como se Deus dissesse assim, peraí que nesse jogo eu também vou jogar. Meu filho vai jogar no meu lugar. É o versículo 9. Vamos botar lá, ó, versículo 9. Olha aqui, ó. Né? Ele fala assim, ó. Quando o Altíssimo distribuiu a herança às nações, separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos anjos, né? E aí ele fala assim, porque a porção do Senhor, pera, tem uma porção que é minha. A porção minha quem é? Jacó. Jacó é a parte da minha herança. Vocês vão ficar com as outras nações, mas uma nação é minha, pelo meu filho. Né? E aí é onde ele faz aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque ele está construindo uma nação para ele. Essa nação é para Cristo. E o que aconteceu com as outras nações? Sabe o que aconteceu com as outras nações? Esses anjos das outras nações se fizeram de deuses para as outras nações. Exemplo. Você não vê o panteão grego? Você não vê o panteão, por exemplo, dos babilônios e vários panteões, né, em que você tem os deuses gregos e os deuses, sei lá, os Anunnakis, por exemplo, relacionados aos babilônios, e você vê outros panteões, os nórdicos, etc. Você tem vários panteões, não tem? Porque esses anjos, ao invés de apontarem para o Altíssimo, eles apontaram para si próprios, se fizeram de deuses para as nações. Ou seja, essas mitologias que nós vemos, elas têm o quê? Elas foram distorções desse processo que aconteceu lá atrás. E isso está no texto aqui. É só a gente descer um pouquinho o texto. Ó, vamos descer o texto aqui, ó. O texto vai falar assim, no 15. Ele vai falar, mas engordando-se o meu amado, quem é o meu amado? Israel. Israel engordou, Israel cresceu. Tá? Lembra que isso aqui é um cântico profético. Então está contando lá o que vai acontecer no futuro. Dizendo, olha, vocês vão engordar lá no futuro, vocês vão crescer, né? E aí vocês vão ficar tolos. Porque, ó, deu coices, engordou, engrossou-se, ficou nédio, tolo, ficou tolo, né? E aí, como ficou tolo, abandonou quem? Abandonou a Deus. O Deus que o fez. E desprezou quem? A rocha da salvação. Quem que é a rocha? A rocha é Cristo. 1 Coríntios 10. A rocha é Cristo. Desprezaram quem? O Pai e o Filho. O Deus que dá o ser, que dá o ventre para nascer, e o Filho que gera. Né? Então, vocês desprezaram. E aí o que fizeram? Com deuses estranhos, provocaram um verdadeiro Deus a zelos. E com abominações o irritaram. E aí começaram a fazer o quê? Começaram a oferecer sacrifícios, ofereceram para os demônios, mas não para Deus. Ofereceram para quem? Para deuses que não conheceram. Quem? Que deuses? Novos deuses, que vieram quando? Há pouco. O que são esses deuses que vieram há pouco? Esses deuses que vieram há pouco são aqueles que se fizeram deuses lá em Babel. Quando eles começaram a pegar suas nações para si, cada um se fez deus das nações. E aí se fizeram deuses para as nações. Por isso que Deus está falando, na verdade eles não são deuses, eles são demônios, eles são anjos caídos. Eles se fizeram de deuses. Eles são o quê? Deuses que vieram há pouco, mas não são o verdadeiro Deus. Então vocês esqueceram a rocha que te gerou e você esqueceu o Deus que te deu ser. Mais uma vez, a rocha, o Filho e o Deus que dá o ser, o Pai. O Pai que gera no ventre por meio de Cristo. Né? Aquela mesma história. O ventre de Deus cheio de água. A água é Cristo, a água é a palavra. Você é gerado dentro do ventre de Deus, que é o amor de Deus. Né? Lembra o nascer de novo? Gerado dentro do ventre de Deus e pela água. A água, né, como um feto que é gerado no líquido amniótico ali, que é Cristo, é a palavra. Então o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, vocês, em vez de adorarem o verdadeiro Deus, vocês estão adorando esses anjos aí que se fizeram de Deus, que não deuses eles não são, não. São anjos caídos, são demônios. Né? E aí esse processo todo começa um processo o quê? De disputa de poder. Porque agora vem o quê? Todo um processo para resgatar a humanidade. Por isso que Deus separou as nações e disse, agora eu vou entrar no jogo. Eu vou entrar no jogo com uma nação. E com essa nação eu vou derrotar vocês. Com essa nação eu vou fazer com que ela seja luz para o mundo. E com essa nação eu vou tirar de vocês o poder. Se você lembrar, tem uma parábola da vinha que diz assim, né, que um certo senhor arredou a sua vinha para várias pessoas. E aí ele mandou os servos para receber agora da vinha, né, os lucros. E aí esses caras que arrendaram a vinha, vendo os servos, diz, não, dá lucro o quê? Pega lá e começa a bater nos servos e tal. Né? Então, uns eles batem, outros eles chutam, expulsam, etc. Aí o senhor da vinha diz, não, peraí, deixa que eu vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. E ele manda o filho. E aí quando eles veem, opa, tá vindo lá o herdeiro, o filho. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos matar o filho. Porque se a gente matar o filho, não tem herdeiro. E aí a gente fica com tudo. E aí eles fazem esse processo. Inicialmente, essa parábola que Jesus conta vale para os judeus. Mas existe uma instância, lembra que a Bíblia é multicamada? Existe uma instância superior. Existe um mundo espiritual acontecendo aqui também. E o mundo espiritual está na mesma situação. A terra é como se fosse a vinha. A terra é do Senhor. Ele tinha dado para Adão. Adão perde ela para Satanás e sua trupe. Satanás e os seus anjos. O inferno, lembra? O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Perde para essa trupe. E aí Jesus vai mandar o quê? Mandou os seus servos, os profetas, várias vezes. E aí depois manda um filho. Quando o filho chega, né, o que, que eles fazem com o filho? Matam. E eles acham que matando o filho, vão prender o filho lá no céu. Porque quem controlava o inferno? Quem tinha chaves do inferno até lá? Ah, a gente mata o filho fica preso aqui pela eternidade e ficamos com tudo. E pronto, acabou. Né? Já que o filho se fez homem, ele tem que seguir o caminho todo homem. O caminho todo homem, quando morre, vai para o mundo dos mortos. Nós temos a chave do reino dos mortos, fechamos ele lá, beleza, está tranquilo. Só que eles não constavam que, seguinte, que Jesus era ilegal no reino dos mortos. Jesus não tinha pecado, só podia ficar no reino dos mortos quem tinha pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus era uma bomba atômica no meio do reino dos mortos. Por isso que quando Jesus é ressurreto, ele acaba com aquilo tudo e pega as chaves para ele. Agora ele tem as chaves da morte e do inferno. Porque ele venceu todos eles, lembra? Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. Então tudo que ele venceu, ele se tornou Senhor. E Senhor todas as coisas, todos os principados. Então, essas histórias que você ouve às vezes, né, das outras nações, existem ecos de uma história anterior. Que é a história o quê? A história que a Bíblia conta. Por isso que é que nem o dilúvio. Se você olhar o dilúvio, tem histórias de dilúvio no mundo todo. São mais de 200 histórias de dilúvio. Tanto que acusaram a Bíblia, dizendo não, a Bíblia copiou a história do dilúvio de Gilgamesh, né? Do épico de Gilgamesh. Só que tem um problema, você lê o épico de Gilgamesh, ele não é exatamente como o dilúvio. Quer dizer, se ele está copiando o dilúvio de uma fonte anterior, ele teria que ter muitas similaridades, inclusive com nomes e tudo mais. Mas não tem essas similaridades. Na verdade, tem várias diferenças. Né? Ambas falam de um dilúvio, mas de formas distintas. Por exemplo, no épico de Gilgamesh, o dilúvio vem porque os humanos fazem muito barulho. E os deuses queriam dormir. E aí, porque os humanos fazem muito barulho, os deuses não conseguem mais dormir. Só que tinha um problema. Eles precisavam dos humanos, porque os humanos dão comida para os deuses. Os deuses eram preguiçosos, não queriam ter que ficar arando a terra, etc. Então eles criaram os humanos para poder arar a terra para eles e dar comida para eles. Né? Isso na história do épico de Gilgamesh. Só que daí, como os humanos faziam muito barulho, e os deuses não conseguiam dormir, eles vamos matar esses humanos todos. E aí um dos deuses vendo que, poxa, mas aí são eles que dão a comida para a gente. Se você matar eles, a gente vai ter que trabalhar de novo, não quero trabalhar. Aí ele salvou um cara lá, para que esse cara repovoie a terra, para que esses caras possam novamente plantar e dar comida para os deuses. Inclusive os deuses estão famintos depois do dilúvio. Só que você pega na Bíblia, você vê que não tem nada disso. Deus não precisa nada dos humanos. Não tem nada a ver com os humanos em relação a barulho, nada disso. Tem a ver com o pecado, tem a ver com o problema do pecado. Né? Então tem uma série de fatores. E Noé é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, que é uma figura de Cristo lá na frente, que vai ser a nossa arca e tudo mais. Né? Tem a figura da graça em relação a juízo e tudo mais. Ou seja, o que Moisés está escrevendo ali é recontando a história do dilúvio da perspectiva correta. E não copiando do épico de Gilgamesh, mas contando a verdadeira história. Por quê? Porque ela foi distorcida nos outros povos. E Deus está mantendo o quê? Agora, a história correta, conta aí, Moisés, a história correta é essa aqui. É isso aqui que aconteceu de verdade. Então tem muita historinha assim, e aí você vê que essas mitologias antigas têm muita coisa. Por exemplo, na mitologia grega, fala de um santíssimo. Zeus tem um santíssimo. Nesse santíssimo, que é o cubo, é um cubo. Né? Esse cubo do Santíssimo é de onde veio o universo. Lembra da questão da criação do universo? Que ele começa no terceiro céu, depois segundo céu, primeiro céu? Mesma coisa. Você tem lá o Santíssimo, que é como se fosse um cubo. Ou seja, ele está contando, né, de uma forma mitológica e errada, uma verdade lá atrás. Então tem uma série de fatores assim que você vê que é como se Deus estivesse dizendo, peraí, eles criaram uma série de histórias que são todas mentirosas, eu vou contar a história realmente como aconteceu. E ele se revela pelas escrituras através do povo de Israel. Né? Então tem certos fatores aí. A gente vai discutir isso ainda mais para frente com mais detalhes. É, vamos fazer o nosso intervalo, que eu já passei bastante do horário do intervalo. Né? Deixa eu botar aqui. Depois a gente volta para as perguntas, que com certeza você deve ter ficado algumas perguntas em relação a essas coisas. Porque normalmente você não vê isso ser tratado na igreja, né? Nos cultos, etc. Não se fala dessas coisas. Até porque não tem uma relevância tão grande em relação a toda a questão da obra de Cristo e da salvação. Mas serve como para a gente ver essas questões da própria história, do desenrolar da história, como essas coisas acontecem. Né? Tá bom? Então eu vou colocar 15 minutos aqui, começando agora. Então, o pessoal quer tomar uma água, ir no banheiro, etc., fica à vontade. Eu vou ficar por aqui, quem quiser conversar, alguma pergunta, alguma coisa. Eu tenho continua. Uma pergunta. Diga. Posso perguntar, hein? Não, é que o diabo toma posse do reino, né? Por causa do pecado de Adão, né? E Jesus vem e pega a chave de novo, correto? Correto. Por que nós costumamos ouvir a expressão, e está na palavra isso? Que o mundo jaz no maligno. Que diferenciação teria isso, já que Jesus já resgatou? Por que se diz isso ainda? Tá, essa pergunta é boa. Como tem a ver com o que a gente acabou de falar, eu vou deixar para responder depois do intervalo, pode ser? Claro. Porque senão tá. O pessoal que vai para o intervalo vai não, perder essa questão. Tranquilo. Mas tem a ver com o que a gente falou agora? Tá. Guarda que é boa a pergunta e eu vou usar um texto bíblico, inclusive, para isso. Tá, joia. Alguma pergunta que seja da aula passada? Que daí a gente pode bater um papo aqui. Professor. Diga. Oi, se ninguém mais tiver, não quero monopolizar também. Mas até uma, talvez mais de cunho técnico aí de estudo. A gente sabe que o senhor falou aí da inerrância da palavra e tal, né? Sim. A palavra, os originais, assim, isso se tem como palavra inspirada. As traduções não, né? Elas sofrem das questões culturais, das influências, das textuais e tal. Relativamente ao português aqui, eu já li algumas coisas, alguns estudos sobre as melhores, as mais fiéis traduções, e aí tem essas inúmeras traduções. Preferencialmente, qual é que o senhor entende ser a mais adequada para fins de estudo mesmo, de a mais aproximada, a que tem menos interpretações ou menos sujeita a erros, enfim, aqui que a gente poderia, sem consultar esses dicionários do Strong, essas concordâncias, enfim, os materiais mais específicos, assim, a versão que a gente poderia mais confiar, que não se afastaria um tanto, assim. Essa questão, o pessoal sempre pergunta sobre isso, né? Na verdade, não tem uma resposta fixa, porque você tem várias traduções hoje, mas são muitas, e hoje, inclusive, tem muitas de boa qualidade, são muitas mesmo. Não existe uma única, porque o que acontece? Como eu falei ali, o hebraico tem muitas variações e o grego, em alguns aspectos, também. Sim. Né? Então, às vezes, uma palavra tem múltiplos significados. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Deixa eu pegar um texto aqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos pegar aqui o Salmo. Salmo 90. Acho que é o 2, se não estou enganado. Não, 90:12, desculpa. Ó, então tá aqui, ó. O texto fala assim, na Almeida, tá? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Né? Então você tem essa tradução, ensina-nos a contar os nossos dias. Bem, contar é como se eu tivesse, digamos, dizendo o seguinte, olha, me dá uma noção de tempo, me ensina a aproveitar o tempo. Me ensina a aproveitar cada dia que você me dá, né, para que eu venha a ter sabedoria. Então é como se eu dissesse, olha, eu preciso ter noção daquilo que eu tenho, daquilo que Deus me dá, dos dias que Deus me dá, para usar isso de uma forma sábia. É a primeira, digamos, tradução que eu enxergo, né? A primeira leitura do texto que eu enxergo. Só que quando você vai analisar o termo contar aqui, tá? O termo maná aqui, você vai ver que ele tem vários significados. Significa contar, que é o que está ali, calcular, numerar, designar, falar, indicar e preparar. E quando você pega cada um desses verbos e coloca aqui no lugar, por exemplo, ensina-nos a calcular os dias, ensina-nos a numerar os nossos dias, ensina-nos a designar os nossos dias, ensina-nos a falar os nossos dias, ensina-nos a indicar os nossos dias, ensina-nos a preparar os nossos dias. Se você pegar, todos eles têm sentido. Todos eles. Porque ele pode estar dizendo o seguinte: me ensina a contar, a ter noção dos dias que eu tenho. A outra, né, me ensina, por exemplo, a numerar os dias. Me ensina a ter uma ideia de ordem. Porque numerar é 1, 2, 3, 4, uma sequência. Então me ensina a ter uma ideia da sequência dos meus dias. E aí eu não estou olhando só os dias que eu vivi, mas eu estou olhando toda a história. Então eu tenho dia 1, dia 2, dia 3, espera, deixa eu entender a história. E essa história toda que eu estou entendendo me dá sabedoria. Aí diz assim, não, me ensina a designar os dias. Ou também preparar os dias, digamos assim. Ou seja, peraí, eu tenho que ser um cara que prepara as coisas. Então, eu tenho que ser um cara que planeja. Deixa eu preparar os meus próximos dias. Deixa eu preparar os dias que eu vou viver. Me ensina como eu preparo esses dias. Como é que eu vou planejar os próximos dias? Né? Como é que eu vou planejar os dias da minha vida? Porque se eu planejar, isso denota sabedoria. Eu vou alcançar sabedoria porque eu vou planejar, vou designar esses dias da forma correta. Ou edição, me ensina a falar. Aí é uma questão profética. Peraí, deixa eu profetizar os dias. Deixa eu falar os dias como é que eu quero que seja. Deixa eu dizer como é que esses dias vão ser. Deixa eu declarar que vou ter dias bons. Deixa eu declarar que esses dias vão melhorar. Deixa eu declarar que também funciona. Então, eu tenho um termo só em hebraico, mas que tem pelo menos aqui, ó, 7 termos distintos que cabem na frase. E o tradutor, coitado? O tradutor vai ter que escolher um. Ele tem que escolher o que ele acha que serve para aquele momento, para aquele é o que mais se adapta para o texto, segundo o contexto, etc. Mas às vezes, dois deles, três deles, ali eu usei um exemplo que tem vários, mas às vezes são dois, são três, são quatro, são cinco, todos cabem. E aí tem que escolher um só. Então por isso que é complicado você pegar, e às vezes é bom, por isso que a gente costuma ter mais de uma tradução. Ah, pega uma Almeida, uma NVI, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém. Compara daí o mesmo texto em cada uma delas, para você poder entender essa abrangência. Né? Porque não dá para dizer que uma só. Até porque a Bíblia não foi escrita em português. Então o termo em português não abrange tudo que o termo em hebraico abrange. Por isso que no original, né, quando você pega os idiomas originais, seja no hebraico, aramaico ou grego, você vai conseguir ver as variações, inclusive variações que nem os autores em outras versões, né, nem NVI enxergou, nem NVT, nem Almeida enxergou, que você, olhando o original, disse, opa, eu estou vendo uma coisa aqui que eles não viram. Que também cabe no texto, que eles não traduziram assim. Entendeu? E aí você vai além no sentido do que o tradutor te passa. Ou seja, você começa a analisar a coisa de uma forma maior. Peraí, tem coisas aqui além daquilo que está no tradutor. Por isso que eu digo, não dá para dizer uma Bíblia. Né? Então tenha mais de uma. Uma só não vai bastar. Não, eu acho interessante justamente por esse aspecto que o senhor trouxe, né, das múltiplas possibilidades de tradução e que as línguas até realmente mudam o significado conforme a tradução. Tem uma passagem no livro de João que fala: eu sou a videira, pai é o agricultor, alguma coisa assim, eu não lembro do texto exato. Eu sou a videira, pai é agricultor. Eu sou a... Eu sei que tem uma das possibilidades de tradução, além do corta, que está ali, que o verbo, é o levanta. Né? Airó, mas aí você tem um outro problema. muda bastante, né, o significado. Muda, mas aí por isso que você tem que escolher o... Tá, mas aí você tem um outro problema. Não dá para usar o levanta ali. Ali não dá. Por que que ali não dá para usar o levanta? Primeiro, inclusive você não vai pegar isso em nenhuma Bíblia. Você pega a Bíblia, sei lá, Reina Valeira, em espanhol. Você pega a ESV, a King James. Você pega qualquer Bíblia, você vai ter ou corta ou tira. Nenhuma delas vai colocar levanta. Né? Por que que não cabe ali no texto levanta? Porque o contexto define o texto. Né? Como eu falei, nem sempre todos os termos vão caber no texto. Por isso que a gente tem que, quando analisar de uma forma abrangente. Se eu analisar seco só pela palavra, eu posso, às vezes, identificar uma coisa errada. Por exemplo, é o caso de Jó. Né? Onde a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é isso que diz o texto? Na tradução mais comum que nós temos? Pois é, mas se você olhar o termo ali, é Baraque. Baraque significa abençoar e amaldiçoar. Então você tem duas traduções possíveis. Abençoa o teu Deus e morre. Ou então, amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual dos dois funciona? Por isso que tem os pregadores que falam assim, não, a mulher de Jó, vocês descem ali a mulher de Jó. Mas a mulher de Jó, ela não falou amaldiçoa teu Deus e morre. Ela falou ali, ó, Baraque. Ela falou abençoa teu Deus e morre. Só tem um problema. O contexto não me deixa. Porque imagina, ela diz assim, olha Jó, abençoa teu Deus e morre. E aí Jó responde para ela, você tá louca, mulher? Você enlouqueceu? Quer dizer que abençoar a Deus é enlouquecer? Não, abençoar o Deus é uma coisa, é o correto, é o certo. Jó não, jamais ia dizer para ele, você enlouqueceu, então tem que abençoar a Deus, porque não casa com o contexto de Jó. Agora, se ela dissesse, amaldiçoa, se eu entendo que Baraque ali, quando ela usou no sentido de amaldiçoa o teu Deus e morre, aí casa com a resposta de Jó. Ô, mulher, você enlouqueceu? Se eu recebo as coisas boas, não vou receber as ruins? Tal. Quer dizer, aí você diz, não, realmente a palavra permitiria os dois, mas o contexto não permite. O contexto não deixa. O contexto realmente, ela amaldiçoa, disse, né? Amaldiçoa Deus e morre. Não, ela não disse abençoa Deus e morre. O contexto me fecha. A mesma coisa em João 15. João 15 é um contexto de quê? Da videira. Videira é agricultura. E no contexto de agricultura, o termo usado ali é, tanto o termo ali é tira e corta, que lá na frente ele vai dizer que aquele ramo que não está ligado, nada mais serve, né? Que ele vai secar como os outros e vai ser lançado no fogo. O próprio texto faz isso, quer ver? Ó, vamos pegar João 15 aqui. Ó. Então vamos analisar o texto de uma forma maior. Por isso que não dá para você ficar fixo, às vezes, só na palavra. A gente tem que estudar o contexto todo. Né? Só pegar aqui João, só um pouquinho. João 15. Então o texto fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Né? Aí é onde entra o texto aqui, corta. Onde você tem aqui as várias traduções, ó. Que é levantar, elevar, erguer. Que inclusive, às vezes, é a primeira opção. E se percebe que o tradutor não escolhe a primeira opção. Né? Então... Não está pegando a primeira, ele está pegando o quê? A terceira, levar embora o que foi levantado, né? Mover do seu lugar, cortar, afastar, remover. Né? Então é diferente. Você percebe que, opa, tem uma coisa estranha. Por que não pegou a primeira opção, que é a mais comum? Por que ele pegou a terceira? Né? E aí você já fica com o pé atrás, alguma coisa tem aqui. Ou seja, o tradutor... Ele enxergou algo que eu não estou enxergando. E aí, vamos ver o contexto. Então, todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Opa, existe um ser aqui, quer dizer que existe a possibilidade do ramo não permanecer na videira. Bem, para não permanecer na videira, é porque o ramo foi... tirado, cortado, certo? Então nem vós podeis dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora, se alguém não permanecer em mim, opa, então eu tenho um ramo que pode não permanecer nele. Um ramo que pode não estar nele. Porque já esteve. É o que ele está dizendo aqui. É um ramo que já foi enxertado nele, mas não permaneceu nele. Caiu fora. Tirado. Cortado. Então esse será lançado afora, semelhança do ramo, secará. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu voltar para lá de novo. Opa, cadê você? Né? Secará. E o apanho, lançam no fogo e queimam. Então, no contexto agro aqui, porque aqui é o contexto, ele está usando uma parábola de agricultura, no contexto agro, né, aqui não tem como você traduzir que, na verdade, se ele não der fruto, ele levanta. Como alguns colocam. Eu já vi a pregação disso, né? Inclusive lá no Rio, por exemplo, tem um cara famoso que faz isso. Fez isso. Não, lá é levanta. Né? É, ou tem um de São Paulo que também fez isso. Não, lá é levanta. Por que que eles falam isso? Porque eles precisam defender, uma vez salvo, sempre salvo. Que Jesus não... Que não tem como sair, cair fora do reino. O problema é que tem, né? Porque, lembra? Jesus... Ah, mas o texto diz que Jesus não lança ninguém embora. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Claro, Jesus não faz isso. Você já viu alguma videira cortar os seus próprios ramos? Uma videira se automutilar. Peraí, deixa eu me mutilar. A videira não faz isso. Por isso que ele disse, deixa claro. Eu sou a videira. Mas peraí. Tem um agricultor aqui, ó. Quem é o agricultor? É o pai. O pai... Se ele vê que o ramo foi enxertado e esse ramo não dá fruto, o que que o pai faz? Corta. Jesus não corta ninguém. O pai corta. O pai vai lá e corta. E quando cortado, não permaneceu na videira, lançado fora. Vai secar e vai ser, serve para quê? Lança no fogo. Que é um contexto que está aqui. É o mesmo contexto, por exemplo, de Hebreus 6. Quando fala dos caras que apostataram, né? Os caras que caíram. É o mesmo contexto de Hebreus 10, 26, 31, dos caras que tinham sido santificados, mas pisaram o sangue de Cristo, com o qual eles tinham sido santificados, né? Ultrajaram o Espírito da Graça. E para eles nada mais resta do que o quê? Terrível expectação de juízo e fogo consumidor. Né? Então, por isso que não dá para você usar. Por isso que o contexto também é importante, que nem na mulher de Jó, por exemplo, que a gente citou, né? E aí é onde entra. Por isso que você não vai encontrar em nenhuma outra Bíblia dizendo assim, não, até que não dá fruto, ele levanta. Não cabe no texto. Não tem como você colocar. Entendeu? Ficou claro? Beleza. Voltamos, pessoal. Já deu os 15 minutos aqui. Vamos lá. Né? Vou voltar à pergunta do Ricardo. Faz a pergunta de novo aí, Ricardo. Só para o pessoal que não estava aí poder... pegar o contexto, enquanto vocês já vão me preparar no texto aqui. Não, eu perguntei o seguinte, que com a caída de Adão, o diabo tomou conta do mundo. E Jesus veio resgatar, pegou a chave de novo. Então, por que que hoje, e está na palavra, que diz que o mundo jaz no maligno? Muito bem. Então vamos lá, Jesus já é rei de todas as coisas? Sim, já é. Completamente? Ainda não. Ainda não por quê? Ainda não no sentido que o reino dos céus ainda não está completamente na terra. Porque Jesus está reinando na terra, gente? Não. Não. Não está. É o mesmo processo do já é, ainda não, que é essa fase transitória que nós vivemos. Nós vivemos essa fase transitória. Por exemplo, nós já somos salvos? Somos salvos, sim ou não? Sim. Completamente? Não. Quando é que se completa a nossa salvação? Quando esse corpo que for, né, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade. Já houve essa... Não, não houve. Então, por isso que você vê vários textos no Novo Testamento, em grego, falando da salvação como algo passado, como algo presente, por exemplo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, mas eu já não tinha sido salvo? Por que eu vou estar desenvolvendo a minha salvação no presente? Né? Porque é um processo passado, presente e futuro. Assim como diz, então nós aguardamos nele a nossa salvação. Mas espera aí, eu já não fui salvo? Por que eu estou aguardando nele a minha salvação? Porque é um processo. É o já é, ainda não. Jesus já é rei de todas as coisas? Já. Completamente? Ainda não. Porque o reino não se manifestou na terra. Por isso que o texto de Filipenses, desculpa, de 2 Coríntios 4, né, deixa eu colocar aqui no texto, deixa eu compartilhar aqui, vai falar isso aqui, ó. Né? Vou pegar o contexto, tá? Vou pegar o versículo 1 só para ter um contexto. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século, ele usa realmente aqui, né, o termo relacionado a Deus, Theos, né, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Quem que é o Deus deste século? O Deus deste século está relacionando a questões de Satanás e sua trupe. Eles ainda têm influência. Os principais e potestades estão debaixo do senhorio de Jesus? Sim. Mas eles têm um prazo. Né? Por que que esse prazo existe? Para que a plenitude do gentil seja alcançada. Porque se ele imediatamente começasse o seu reinado, nós não estaríamos aqui. Se Jesus lá na ressurreição já tivesse começado o seu reino, nenhum de nós estaria aqui. Ou seja, nenhum dos gentios aqui seria incorporado, enxertado. Então existe um processo, um tempo, existe um número, a plenitude de gentios tem que ser alcançada. Né? Por isso que isso representa o quê? Representa a aliança que Deus faz com Abraão lá atrás. Né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa matéria que a gente está falando agora. Lembra, existe um jogo acontecendo e o xeque-mate já aconteceu lá atrás. Né? Quando Jesus na cruz venceu, né, todos os seus inimigos. Venceu na cruz. Mas ele não derrubou o rei ainda completamente. Né? Ainda há uma batalha pelos gentios, pelos homens na terra. Porque existe um número para ser alcançado. Então vamos aproveitar, vamos entrar na matéria do Antigo Testamento. Vamos deixar o novo lá e vamos voltar para trás para entender por que a resposta dessas coisas no futuro está lá atrás, no passado. Por isso que eu digo, não dá para você ignorar o antigo e ler só o novo. Porque vai ficar ponta solta. Vai ficar estranho, vai ficar algumas coisas esquisitas. Por exemplo, esse mesmo termo, né, que inclusive Paulo usa, né, plenitude de gentios. Né, deixa eu pegar aqui, ó, plenitude do gentio. Deixa eu só mostrar para vocês. Isso não está Romanos, né, se não me engano. Isso aqui, no, Paulo fala, inclusive ele fala num contexto de mistério, né, mas na verdade não é um mistério. Né. Romanos 11, 25. Deixa eu botar aqui para vocês lerem. Deixa eu ver só se eu volto um contextozinho. Tá. Vamos voltar lá. Cadê a Bíblia? Aqui, ó. Então, Romanos 11, um texto bastante, até controverso em alguns aspectos, né? Porque os calvinistas fazem uma interpretação disso aqui que é só para a cara deles mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Ele vai falar assim, ó, se porém alguns dos ramos, vou pegar o 17, tá, para pegar o contexto, se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio a deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, o que é oliveira brava? Oliveira brava somos nós, os gentios. Certo? Quem que é a oliveira natural? Israel. Né? Quem que é a raiz? A raiz é Cristo. Ok? Então ele fala assim, não te glorie contra os ramos. Lembra dos ramos que são cortados? Mais uma vez aí. Ó. Não te glorie dos ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta as raízes, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, ele cortou. Quem que é o agricultor? Deus. Deus corta ramos para enxertar outros. Né? Bem, pela sua incredulidade, eles... por que que eles foram quebrados? Por que que eles foram cortados? Porque não tinha fé. Falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nascer de novo. Sem fé não tem graça. Muito bem. Então, por isso que eles foram quebrados. Falta de fé. Tu, porém, mediante a fé, que somos nós, estás firme. Mas não fique soberbo. Muito pelo contrário. Tenha temor. Tenha medo. Tá? Teme. Tenha medo. Tenha temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Por isso que ele diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que caíram, que foram cortados, severidade. Mas para contigo, bondade. Se, e novamente o se nela permaneceres, porque se não permaneceres, de outra sorte, também tu vai ser cortado. Ou seja, eles foram cortados por causa da incredulidade. Cuidado, hein? Não haja como incrédulo. Não viva uma vida de incrédulo, porque senão você também, ó, corte para você. E aí ele fala assim, eles também, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, agora se eles lá crerem, Deus é poderoso para enxertar de volta. Está falando do quê? Está falando do futuro lá, quando Israel for crer. Pois, se você, né, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os naturais. E aí ele fala assim, por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até quando? Até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que que veio? Endurecimento. Né? O que que é endurecimento? Em parte. Ou seja, o próprio Deus, de certa forma, endureceu o coração de Israel. Por quê? Para que a plenitude das nações, a plenitude dos gentios seja entre. Entre nessa conta da oliveira. De onde Paulo tira essa ideia? Porque tudo isso aqui, gente, tem uma discussão sobre salvação aqui que não tem nada a ver com a eleição do ponto de vista da eleição como coloca o calvinista. O calvinista tem uma visão completamente deturpada em vários aspectos da questão da eleição. Né? E até da própria natureza de quem Deus é. Porque se Deus elegeu alguns para o céu, para a salvação, automaticamente Deus elegeu outros para a perdição. E aí me diz, como é que Deus que elege uns para a salvação e elege outros para a perdição, como é que ele pode ser juiz se foi ele mesmo que definiu? Cadê a escolha? Como é que ele vai julgar a escolha de cada um e a obra de cada um se foi ele mesmo que deu a ordem? Você percebe? Não, não tem livre-arbítrio, daí não tem nada, não tem nem juiz justo, porque o juiz é que determinou. Como é que ele está julgando uma ordem que ele mesmo deu? Ó, você vai para o inferno, mas na verdade eu já tinha te elegido para o inferno, então na verdade quem mandou você para o inferno fui eu. Né? Antes de você nascer eu já disse que você tem que ir para o inferno, então simplesmente eu estou te julgando aqui com um mero protocolo, porque eu já queria te julgar no inferno desde o começo, mas né? É coisa de doido, né? coisa de maluco. Né? Não cabe em Deus, não veste o caráter de um Deus justo. Né? É uma coisa doida, é quase demoníaco. Eu costumo dizer que no calvinismo tem morte na panela, sabe? Aquele texto, tem morte na panela, tem veneno lá dentro. Se você tomar veneno demais, pode morrer, tem que tomar cuidado. Né? É, como se diz, use com moderação, que demais pode te matar. Né? De onde Paulo tira isso então? A gente acabou de falar sobre a definição das nações em... Né? Deus separa as nações. Deus escolhe uma nação para ele. Tá? Eu vou pular um assunto que eu ia fazer na aula seguinte, eu vou fazer nessa e depois eu retomo o que eu ia falar nessa. Que daí eu já aproveito e já vou engatar. que é a questão de como Deus conta o tempo. Né? Então, vou aproveitar para mostrar para vocês como é que Deus conta o tempo. Deixa eu pegar o slide, que daí vocês vão entender, e eu vou falar de Jacó. Deixa eu só... Que lá em Jacó está explicado esse Romanos 11. Então, guarda Romanos 11, guarda essa questão, que eu vou voltar lá nela, lá na frente. E aí vai explicar por que nós estamos vivenciando esse já é, ainda não. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vou passar um pouquinho aqui para variar. Minha outra máquina aqui deu uma travadinha. Vamos lá. Acho que é o slide 210, se não estou enganado. É. Vamos lá. Cronograma da redenção. Cronologia da redenção. Lembra disso aqui, né, gente? Aula passada nós falamos sobre isso. Perfeito? Todo mundo lembrando? Ou eu não estou compartilhando ainda? Acho que eu não estou compartilhando, né? Deixa eu compartilhar a tela, desculpa aí. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Muito bem. Na aula passada nós vimos isso aqui, certo? Lembram disso, né? Os dias da criação e os períodos da história humana. Então perceba o seguinte, ó, você tem cada dia aqui, eu separei entre noite e dia, porque Deus mesmo fala, né? Era noite e dia, primeiro dia, era noite e dia, segundo dia, era noite e dia, terceiro dia, era noite e dia, quarto dia, era noite e dia, quinto dia, era noite e dia, sexto dia. Perceba que no sétimo dia Deus não fala que era dia e noite. Perceba isso. Lembra que aquilo que é informado é importante, e aquilo que não é informado também é importante. Porque há um padrão aqui, e esse padrão não se repete no sétimo dia. No sétimo dia, Deus não diz que era noite, né, ou manhã e tarde, ou né, dia e noite, depende da tradução que você tem, do sétimo dia. Ele não diz, ele só diz isso até o sexto dia. E aí eu tenho o quê? Noite e dia, vamos assumir que são 12 horas para cada dia, perfeito? Então, cada 12 horas equivale a mais ou menos 500 anos, tudo bem? Então, eu tenho, em 6 dias, 12 períodos de 500 anos. Correto, gente? 12 períodos de 500 anos. 12 períodos, 12 é número de governo. Lembra disso? 12 fala de governo. Você tem as 12 tribos de Israel, você tem os 12 apóstolos, né? Você tem os 12 conselheiros de Salomão. Então, 12 sempre fala de governo. Está relacionada essa questão do governo. E não por acaso, nos 6 dias da criação eu tenho 12 períodos de 12 horas. Olha aí, 12 de novo. E curiosamente, quanto que é 12 vezes 12, gente? Quanto que é 12 vezes 12 aí? 144. 144 não lembra alguma coisa? Não tem um número na Bíblia com 144? Onde é que está esse 144 na Bíblia? Lembra dos 144 mil lá em Apocalipse? O que é que esses 144 mil de Apocalipse representam, gente? Fala das 12 tribos de Israel, não fala? 12 mil de cada 12 tribo. Eles são as primícias, consideradas as primícias do Senhor. Você acha que esse número é por acaso? Você acha que esses 6 dias, esses 6 mil anos, esses milênios todos aqui, esses 6 milênios, né, que são 144 horas da criação, ou, com milênio, 144 mil é por acaso? Não. Isso aqui, os 144 mil lá de Apocalipse, é uma sombra que aponta para o quê? Por 6 mil anos da história humana. São aqueles, eles representam, em tese, os 6 mil anos também salvos dentro do período da história humana. É um simbolismo. Não é à toa que 12 vezes 12 aqui são 144. Não é por acaso. E tem outros simbolismos relacionados aos 144 mil. Bem, 500 anos. Qual é o valor do jubileu, gente? Quantos anos tem o jubileu? 50. 50 anos. Então, cada 500 anos, a gente está falando de 10 jubileus, certo? 10 jubileus. Então, aqui eu tenho 12. 12 vezes 10. 120 jubileus. certo? Lá em Gênesis 6, Deus fala assim: porque o meu espírito não vai contender com o homem mais do que 120 anos. Bem, ele não está falando do tempo de construção da arca, porque a arca ela começa a ser construída depois que os filhos de Noé nascem, e os filhos de Noé nascem quando ele tinha 500 anos, e o dilúvio veio aos 600 anos. Então, a arca não levou 120 anos para ser construída. Então, não está falando da arca. Tem duas possibilidades. Ele está falando do tempo de vida humano, que vai ser reduzido, que os caras viviam quase 1000 anos, agora não vão viver mais quase 1000 anos, vão no máximo 120 anos. O que é uma verdade hoje, né? Se a gente máximo aí vê as pessoas por volta de 120 anos, no máximo. Os caras muito longevos, né? As pessoas muito longevas. Mas ele também está falando uma coisa em código, para variar, né? Como Deus sempre faz as coisas. É como se dissesse: o meu espírito não vai contender com o homem mais do que 120 anos jubileus. O que é 120 anos jubileus? 120 vezes 50. 120 vezes 50 dá quanto? 6 mil anos. É como se Deus dissesse: o meu espírito não vai contender com o homem mais do que 6 mil anos. Ou seja, mais do que os 6 dias da criação. Por quê? Porque ao final do 6º dia da criação, Jesus volta. E vai instituir o reino milenar. Porque o reino milenar é o sábado de descanso, lembra? É o sábado de descanso. Inclusive, isso tem um eco lá em Zacarias 14. Zacarias 14, quando você lê, fala de um dia único, um dia especial, que não é nem dia nem noite. Já leram esse texto? Zacarias 14? Vamos ver o texto. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos lá para Zacarias 14. Vamos pegar. Ó, aqui tu vai falar da volta de Jesus. Ok? Algo que não aconteceu ainda. O texto fala assim, no versículo 4 em diante: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte vai se apartar para o norte, outra metade para o sul. De onde Jesus ascende aos céus? Do Monte das Oliveiras. Lembra o anjo? Esse mesmo Jesus que você viu subir é o mesmo que vai voltar. Não é isso que ele diz para os discípulos? Que estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que volta. E ele volta onde? Nesse caso aqui em Zacarias 14, 8. Para o mesmo lugar que ele subiu. Ele desce. E quando ele descer e pisar no monte, o que acontece com o monte? O monte se divide ao meio. E aí o texto diz: então eles vão fugir pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quem é o Senhor e os santos com ele? Esperamos que sejamos nós, né? Espero que estejamos todos nesse pacote aqui. E acontecerá naquele dia que não vai ter luz, mas frio e gelo. Será um dia único, um dia singular, conhecido do Senhor, que não é nem dia e nem noite, mas tem luz à tarde. Gente, o que é um dia que não tem luz? Desculpa, que não tem nem dia nem noite? Um dia único, um dia singular, que não tem dia nem noite. Acabamos de falar. O dia primeiro era noite e dia do primeiro dia. Dia 2 era noite e dia do segundo dia. Qual é o único dia da criação que não tem dia e noite? É o sétimo descanso? É o sétimo dia. É só olhar. O sétimo dia, Deus não faz como eram os outros. Aqui, ó, Gênesis 1. Né? Se você vai ver várias vezes, isso acontece. Ó. Era tarde e manhã, ou seja, tarde aqui é noite, e dia, terceiro dia. Aí vai, faz o quarto dia, e novamente, era tarde e manhã, quarto dia. Aí ele vai fazer o quinto dia. Era tarde e manhã, dia e noite, né? Desculpa, noite e dia, quinto dia, que sempre começa com noite, depois termina com dia. Né? Aí vai fazer o homem, sexto dia e tal, e novamente o que vai fazer? E era noite e dia, sexto dia. E aí ele faz o sétimo dia, abençoa, acabou. Cadê noite e dia do sétimo dia? Não tem. O sétimo dia não tem noite e dia. O sétimo dia é um dia singular, diferente dos outros dias. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo Zacarias 14, quando Jesus volta, pisa no monte, que é um dia singular, que é um dia único. Dizendo, é o dia sétimo, é o sábado, é o milênio. É isso que ele está falando. É o reino milenar. Tem muito teólogo que diz assim, não, mas só existe milênio no Apocalipse 20. Não existe milênio em nenhum outro lugar na Bíblia para consubstanciar que o milênio é mil anos mesmo e que existe o reino milenar. Não tem porque não sabe ler. Está codificado, está lá em Zacarias 14, 8. Está lá escrito. É um dia único, singular, que não tem nem noite nem dia. É um dia diferente dos outros dias. O único dia diferente dos outros dias é o dia sétimo. É o sábado que, lá o autor de Hebreus fala, ainda há um sábado para o povo de Deus. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um reino milenar para o povo de Deus. É o milênio. Que acontece quando? Depois de 6 mil anos. 120 jubileus. E aí Deus vai começar a contar o tempo a partir do seu reloginho. Deus tem um relógio. É o Kairos. Que é diferente do nosso Cronos. E você vai ver agora que o Cronos e o Kairos não batem sempre. Há uma diferença entre os dois. Tudo bem até aqui, gente? Estão compreendendo? Tá claro? Sim, ou tá escuro? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu preciso chegar pelo menos em Jacó, né? É, para poder explicar a plenitude de gentios, né? Senão, aí eu deixo no ar, aí vai ficar ruim. Então vou correr algumas coisas aqui. Vocês já viram esse termo aqui, 70 vezes 7? Ah, quantas vezes você tem que perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Ah, quantas semanas estão determinadas? 70 semanas estão determinadas para o teu povo. 70 vezes 7. 70 sets, na verdade, está escrito no aramaico ali, Daniel 9. São 70 sets. 70 vezes 7 é quanto? 490. Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 490. Por que Jesus usa isso? Por acaso, assim? Não, deu um número na cabeça. Peraí, Pedro, deixa eu pensar um número aqui. 70 vezes 7. Ah, por que ele não falou 50 vezes 15? 40 vezes 12? Por que 70 vezes 7? Porque esse número, 490, tem a ver com o período de completude de jubileu. Porque o jubileu, na verdade, gente, não são 50 anos humanos. São 50 anos no Kairos de Deus, mas na cronologia humana são 49 anos. Agora deu um nó, né? Agora deu um nó legal, hein? Eu vou explicar isso direitinho. Deus usa um padrão, tá? De sets. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque não vem ao caso. Tá? Que são só exemplos que eu usei. E eu vou direto só para um texto que me interessa. Aqui. Tá? Estruturas em sets. Você tem que ter o seguinte. Deus conta o tempo em sets. E você tem vários sets relacionados. Você tem o primeiro set fala do sábado. Depois você tem um outro sábado chamado, que é o ano sabático. O ano sabático, né, são 7 anos. Aqui são 7 dias. Aqui são 7 anos. O sétimo ano é o sabático. Aqui o sétimo dia, né, é o sábado. Tudo bem até aí? E aí eu tenho, né, isso aqui é chamado de Shemitah, tá? O ano sabático é conhecido também como Shemitah. O famoso Shemitah. E aí eu tenho 7 anos Shemitah. 7 anos sabáticos. Então é 7 vezes 7. 49. 49 vem o jubileu. Tá? Então são padrões de 7. 7, 7, 7. Né? A gente já viu esse 7, 7, 7 lá na criação, lembra? Quando você pega o Gênesis 1, 1, certos números quando você soma, certas palavras quando você soma, dá 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Tem vários números assim que não estão lá por acaso. Quando você pega Apocalipse, você tem 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7, 7, 7. Então, nada disso é por acaso. Está tudo um padrão aqui. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu voltar para o slide. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá. Eu vou pular só algumas coisas, são conceitos. Tá? Então, aqui, Levítico 25 e Levítico 23. Levítico 23 você tem o conceito do sábado e as festas. Levítico 25 você tem, né, essa questão do Shemitah e essa questão do jubileu. Tá? Se você quer saber como é que é o jubileu e o Shemitah, tem que ler Levítico 25. Muito bem. Lembra que 7 sempre fala do quê? 7 fala de completude. Fala de algo que chegou ao nível completo, satisfeito, pleno. Ok? Fala de plenitude. Esse é o sentido da palavra 7, inclusive, no hebraico. Fala dessa questão do 7. Muito bem. Vamos lá. Eu vou pular algumas coisas aqui. A questão das 7 semanas, fala da criação, não vai entrar nesse mérito. Muito bem. Por que agora o jubileu, então, são 49 e não 50? Mas por que ele chama de ano quinquagésimo, Dionei? É meio estranho, porque eu tenho 49 anos, mas você está dizendo que, na verdade, ele não é o quinquagésimo ano. Na verdade, Deus conta 50 e nós contamos 49. Como é que isso acontece? Por que está assim? Por que parece essa coisa meio esquisita? Tá? Primeiro que Deus gosta dos números, né? Ele tá brincando com os números. 50 é 5 vezes 10. 5 vezes 10 aponta para o nome dele, lembra? Tá? O nome de Deus é... Como é que é o nome de Deus, gente? A abreviatura do nome de Deus. Yud. Hey. Lembra? Yah. Yud. Hey. Yud. Hey. 10, 5. 10, 5 você tem o número 15, somando 10 com 5. Você jamais vai ver numa Bíblia hebraica ou num texto hebraico, né? Porque eles usam hoje os números, as letras, como números, tá? Então, o capítulo 10, por exemplo, quando eu pego um livro em hebraico, capítulo 10 é o capítulo Yod. Capítulo 5 é o capítulo Rei. A página 5 é a página Rei. Página 10, página Yod. Mas quando chega na página 15, não é Yod Rei. Porque é sagrado esse nome. Como é sagrado, eles fazem 9 mais 6. Eles usam a nona letra e mais a sexta letra. Para não usar Yud Rei. Porque é sagrado. É o nome de Deus. Tá? Então é isso que eles fazem. Então você não vai ver isso. Então por causa disso, 15 não é assim. E 10 mais 5, 15. Mas também eu posso ter 10 vezes 5. O que é 10 vezes 5? 50. É a graça em justiça. Lembra? Lei, graça, justiça e misericórdia. É o tempo que relacionado à graça na sua justiça, na sua plenitude de justiça. Ou a misericórdia na sua plenitude de justiça. Não por acaso, lá em Levítico 23, não 25, quando fala de jubileu, fala que o jubileu é o ano para fazer o quê? É o ano para você perdoar os seus escravos, é o ano para você perdoar dívidas, é o ano para você devolver a terra para o cara que tinha vendido a terra. Volta para a família normal. Ou seja, é o tempo em que a justiça encontra misericórdia. Por isso que o jubileu tem esse sentido. Tudo bem até aí? E existe um período maior, que é isso aqui vezes 10. Que vai dar 500. Por isso que a gente vê aquela separação dos anos, dos 6 dias da criação, em 500 em 500. Por quê? É esse período de justiça e misericórdia alcançando sua plenitude segundo o tempo que Deus definiu para isso. Que, na verdade, quando a gente vai olhar no ano jubileu, envolve, na verdade, 490 anos e não 500. Para Deus conta 500, para o homem conta 49. Por quê? Muito bem, vamos à explicação desse negócio. Por que tem esse imbróglio? Tá? Esse imbróglio acontece aqui. Deixa eu pegar as figurinhas. Com figurinhas fica mais fácil. Tá? Deixa eu pular algumas coisas, gente. Depois eu vou voltar nisso aqui. Deixa eu só achar a bendita figurinha que eu tinha que colocar. Isso se o meu micro responder, né? Porque ele resolveu fugir de novo. Volta aí, filhinho, volta. Vamos, filhinho. Ele resolveu me sabotar. Bem, deixa eu responder. Enquanto isso, eu vou fazer isso então por aqui. Vamos pegar Levítico, vamos pegar o texto. Deixa o texto falar por si, né? Vou ficar nas minhas palavras. Levítico 25, desculpa. Um livro que quase ninguém lê também ultimamente. Mas tem muito segredo aqui também. Né? Então tem um ano de descanso. O ano de descanso o que é? É o Shemitah. Tá? Esse aqui é o ano de descanso, é o sétimo ano. Depois você tem o jubileu. O jubileu, ó, diz assim, contará 7 semanas de anos. Então ele não está falando, né? Está falando do quê? De 7 semanas de anos. Que são 7 vezes 7, 49. Né? Então serão 49 anos. E aí o que ele vai falar? Olha só o que ele vai falar. No mês sétimo, no dia 10, você vai tocar trombeta. Essa trombeta acontece no dia da expiação desse ano. E aí você vai mandar passar a trombeta em toda a terra. E aí você está santificando o ano 50º. E você vai proclamar liberdade na terra para os seus moradores. Cada um vai retornar à possessão da sua família. E esse ano 50º vai ser jubileu. Você não semeia nem cega nesses dias, porque é jubileu. Né? E aí vai falar uma série de coisas aqui das regras. Você percebeu isso aqui, ó, gente? Quando é que começa o jubileu? O jubileu não começa no dia 1º. Do dia 1º do mês 1. O jubileu começa no dia 10 do mês 7. Não é estranho isso? Não é esquisito? Porque se é um ano novo, o ano novo tem que começar o quê? No primeiro dia do ano. Mas não é isso que ele está dizendo. O ano 50º começa onde? No mês 7, no dia 10, que é o dia da expiação. Sabe o que fica isso? Fica assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a figurinha. O mês 50º, está vendo aqui? Está encavalado entre o 49º e o 1º novamente, que daí começa a contagem de novo no 1. Alguém está com o áudio aberto aí, que eu estou vendo que estão comemorando a gravação da aula, mas, gente, só dá um mute, por favor. Deixa eu mostrar isso aqui de outra forma para vocês entenderem, tá? Deixa eu mostrar aqui de outra forma. Deixa eu ver só quem... beleza. Achei que o pessoal estava com áudio aberto aí. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte. O ano começa sempre no dia 1 do mês 1, certo? Assim começa o ano, normalmente. Né? E vai até o último dia do ano. Muito bem. Então esse aqui é o mês 1. Aí depois eu vou ter mês 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E aí vai. No ano 49, chegou o ano 49, que é o sétimo ano Shemitah. Chegou o ano 49. Aí ele diz o seguinte, no mês 7 desse ano, no mês 7, então, digamos que aqui é o último, tá? Mês 12 aqui, acabou lá. No mês 7, não é nem no meio, né? No mês 7 do ano, no dia 10, jubileu. Então, começou o ano 49... Quando vai chegar a festa do dia da expiação, no dia da festa do dia da expiação, você vai tocar uma trombeta, né? Essa trombeta, você vai passar por toda a terra e vai dizer, esse agora começou o ano jubileu. E até quando ele vai? Porque quando acabar o ano 49, entrou o ano 1 de novo. Volta a contagem para o 1. Né? E aí, esse ano jubileu termina quando? Quando chegar... Novamente, o mês 7 do ano seguinte. Ou seja, o jubileu está encavalado entre o ano 49 e o próximo ano 1. O ano jubileu acontece no meio. Por isso que, para nós, conta 49 anos. Deus conta 50. Entenderam essa parte, pelo menos? Mas seriam 49 em alguns meses. Não, nós continuamos a contagem normal. Sim. Nós continuamos a contagem normal. Então deu, terminou 49, volta para o 1. Volta a contar, agora é o ano 1 de novo. Mas Deus está contando dentro do 49, começou 50, e o ano 50 termina no, dentro do 1. Então na minha contagem, né, deu 49 e um pouquinho mais, como você falou. Né, porque o 1 não acabou ainda. Mas Deus já contou 50. Então é um ano, né, que Deus conta a mais na conta. Na apostila eu uso vários exemplos sobre isso, depois você pode ler sobre questão de horas, etc. É que eu usei como exemplo e tentava dar uma figura disso aí. Bem, por que isso é importante? Porque você vai ver a diferença. Isso aqui é a forma como Deus conta o Kairos e existe o Cronos. Se você pegar o livro dos Jubileus, por exemplo, que é um livro que você tem no Pergaminho do Mar Morto também, você vai ver que o livro dos Jubileus conta assim, de 49 em 49. Cada semana, ele conta em semanas de anos, né, em períodos de jubileus que são 49 anos, de 49 em 49, ele vai fazendo essa contagem. Tá? Professor, então isso, professor, isso. Oi. Seria assim, eu sobreporia o ano 1 e o ano 40, o nosso ano 49 e o ano 1, é o mesmo ano, estou tratando o mesmo ano, é isso? É o mesmo período? É, por isso que eu usei essa figurinha aqui, tá. Onde você tem, deixa eu voltar um pouquinho, essa figurinha que está aqui embaixo, tá vendo? Em que tem lá embaixo, o ano jubileu. Pena que eu mudei aqui, deixa eu botar aqui. Ó. Que é essa figurinha que está aqui embaixo. Ó. Sim. Então eu tenho 47, 48, 49, depois 1, 2, 3. E tá. O jubileu está lá em cima, encavalado entre esses dois anos. Tá? Compreendo os dois. Muito bem. Aí isso significa o seguinte. Tá? Você vai descobrir a diferença entre o Kairos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui eu faço umas explicações sobre o jubileu, não vai dar para falar muito disso. Deixa eu pegar. Vamos pegar Atos 13. Vamos pegar o texto. Tá? Atos 13. Deixa eu dar um stop share aqui para botar a Bíblia. Antes de Atos 13, deixa eu ler para vocês. 1 Reis 6.1, acho. Ou 2 Reis 6.1, deixa eu só ver qual que é. É, 1 Reis 6.1. Observa o que o texto diz. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Pergunta. Depois do Êxodo, que é quando saem os filhos de Israel do Egito, que ano é esse? Ano 480, certo? Então, segundo o texto aqui de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: do Êxodo até Salomão, quando ele começa a construir o templo, são 680 anos. Perfeito? Perfeito aí? Vamos pegar Atos 13 agora. Paulo vai contar uma historinha. Deixa eu só achar o texto aqui de Paulo. 13 ou 17? Agora já me perdi aqui. Do Êxodo até Salomão, 680, você falou? É o que diz o texto de 1 Reis 6.1, certo? Ah, eu tinha lido ali 480, tá bom. Ah, desculpa, 480, é isso mesmo. Não, eu que estou errado, 480. Tá. Desculpa tá. Aí, é, você tem razão, 480. Pois não. 480 anos, tá certo. Ó, Atos 13, 16. Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal e silêncio, varão israelitas, ele fala assim, ó, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, de onde tirou com o braço poderoso, tal, tal, tal, destruiu as nações. E ele fala assim, vencidos cerca de 450 anos depois disto, 450 anos depois do quê? Depois do Êxodo. Paulo está falando, ó, 450 anos depois do Êxodo, então vou pegar aqui 450 anos depois do Êxodo, deu juízes. Certo? Aí ele vai falar aqui dos juízes até... Opa, só um pouquinho meu... Meu mouse resolveu dar uma falhada. Cadê você? Deu juízes até o profeta Samuel, aí eles pediram um rei. Aí Deus dá Saul. Saul reina 40 anos. 40 anos de Saul. Aí eles... Depois, Davi. Davi mais 40 anos. Certo? Davi mais 40 anos. Isso que ele nem colocou aqui, depois a questão de Samuel e tudo mais. E aí, depois vem Salomão. E ele vai falando aqui. Paulo não está muito preocupado com os detalhamentos de todos eles. Mas tem um problema aqui, né? O problema é o seguinte. Paulo fala 450 anos, 40 de Saul, 40 de Davi, porque Davi reina 40, e ainda tem mais os 4 de Salomão. Somando isso aqui, só por alto, quanto que deu já? Já deu 490 e alguma coisa. Desculpa, 534 anos. 534 anos é igual a isso aqui, gente? Nunca. Então eu tenho um problema na Bíblia? Já tem uma incompatibilidade aqui. Pastor, por que o 4 de Salomão? Porque o texto lá de Reis fala que no ano 4 de Salomão, 480 anos depois, no quarto ano de Salomão, ele começa a construir o templo. É o que diz o texto segunda, de primeira Reis ali. Entendeu? Então, os 480 ali fala dos... Já inclui os 4 anos de Salomão, tá? É o que ele diz aqui, ó. Vamos voltar lá para Reis. Ó, no ano 480. Esse é o ano 480. E é o ano 4 do reinado, né, de Salomão. Ou seja, já passou o Êxodo, passou Saul, passou Davi. E eu estou no 4º ano de Salomão. E tudo isso deu 480. É isso que está dizendo aqui o texto. Se eu olhar, né, na realidade, porque Paulo ali... dá um detalhamento. Tá? Quando eu pego o detalhamento, esse detalhamento, na verdade, são mais anos ainda. A diferença é ainda maior. Deixa eu mostrar aqui a diferença para vocês. Né? Que a gente chama de tempo não calculado. Né? Só um pouquinho para variar. Minha máquina resolveu me sabotar de novo. E o tempo já está correndo e eu não vou chegar em Jacó. Puxa vida. Vai ficar a plenitude gentil para a próxima aula. Mas tudo bem. Vocês podem sobreviver, né? Vamos, máquina, ajuda? Ela não quer me ajudar, gente. Ela não gosta de vocês, pelo jeito. Ah, agora deu. Muito bem. Se você olhar aqui, né, você vai ter mais ou menos aquilo que a gente viu ali do período, né, relacionado. Então, o período real, exato... esse aqui. Então eu tenho saída do Egito, 40 anos do deserto, então começa a contagem na saída do Egito, eu tenho 40 anos do deserto. Depois eu tenho de Jericó até a divisão da terra, 6 anos. Tá? Depois na apostila tem os dados detalhados disso aqui. Não vou entrar nos méritos, senão fica demorado demais e a gente não termina. Eu quero ir direto aos pontos. Então de Jericó até a divisão da terra são 6 anos. Tem os textos para isso. Aí, dos juízes até Samuel, eu tenho 450 anos, que é a contagem que Paulo me dá. Que o texto do Antigo Testamento não me dá, mas Paulo me dá essa contagem. Aí eu tenho Samuel reinando 31 anos, depois Davi 40, desculpa, Saul 40, Davi 40, e mais os 4 anos de Salomão. Né? Então, se eu somar isso tudo aqui, eu tenho 40 mais 6, mais 450, mais 31, mais 40, mais 40, mais 4, 611 anos, na verdade. Do Êxodo até... Até quando? Até a questão né, do texto de 1 Reis 6.1, quando Salomão começa a construir o templo. Ou seja, isso significa que eu tenho uma diferença aí. Né? Essa diferença são de 131 anos. Ou seja, a contagem real na cronologia humana, 611 anos. Mais o texto de 1 Reis 6.1, 480. Então, a diferença são de 131 anos. Ou seja, existem 131 anos que parece que 1 Reis 6.1 não contou. De onde vem esses 131 anos? É aqui que essa diferença é que vai me permitir entender o tempo de Deus e o tempo do homem. O Kairos e o Cronos. Justamente aqui. É onde a gente vai ver a diferença exata e ver como é que Deus conta o tempo. Por isso que eu digo, Deus conta o tempo em jubileus. E ali ele está terminando o ciclo de jubileu. O ciclo de jubileu termina com a construção do templo. Quando o templo é erigido e inaugurado, fecha um jubileu. Existem vários períodos da história que são fechados com o jubileu de Deus. Mas existem situações em que Deus não conta o tempo humano. Que é como se o relógio de Deus fosse travado. Se você lembrar, lá em Juízes, tá? Você tem uma história resumida dos Juízes. São 7 ciclos em que Israel entra em pecado. Tá? Aí Israel entra em servidão, né? Perde a sua soberania depois. Aí eles são dominados por um outro povo. Depois, por causa da opressão por esse outro povo, Israel se arrepende, ora a Deus por libertação. Deus responde e levanta um juiz. Né? Sansão, Jefté e vários juízes que levantou. Aí, quando os juízes morrem, Israel novamente cai em pecado e o ciclo recomeça. E isso acontece 7 vezes no livro de Juízes. E aí o que acontece? Cada vez que eles ficam debaixo dos inimigos, a Bíblia dá o tempo em que eles ficam debaixo dos inimigos. Se você olhar esse tempo está aqui, ó. O primeiro servidão foi sobre Cusã e Risataim. Ficaram 8 anos, está lá em Juízes 3.8. O segundo tempo de servidão de Israel, sobre Eglon, rei de Moab, Juízes 3.14, 18 anos. Terceiro, sobre Jabim, rei de Canaã, Juízes 4.3, 20 anos. Depois, sobre os Midianitas, em Juízes 6.1, 7 anos. Depois, sobre os Filisteus e Amonitas, Juízes 10.8, 18 anos. Depois, sobre os filisteus no tempo de Sansão, Juízes 13:1, 40 anos debaixo de opressão dos seus inimigos. Depois, sobre os filisteus de novo no tempo de Samuel, que é 1 Samuel 7:2-3, 20 anos. Total, exatos, 131 anos. Exatamente a diferença do tempo não calculado. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, para resumir a história para vocês, está resumindo o seguinte. É como se Deus fizesse o seguinte. No momento em que Israel peca e cai e vai ficar debaixo dos inimigos, é como se Deus dissesse, eu não planejei isso para vocês. Não era isso que eu tinha planejado. Esse tempo que eu planejei, eu vou fazer o seguinte. O meu relógio vai parar. O de vocês conta. O tempo para vocês conta. Vocês vão ficar aí, sei lá, 18 anos, 7 anos. O meu relógio Kairos para. Até vocês me buscarem. Quando vocês me buscarem, né, e eu levantar um juiz, o meu relógio volta a contar. Aí eles pecam de novo. Quando peca de novo, entro em servidão de novo, Deus pega o relógio dele, ó, para. E o relógio dos homens contando. Né, 8 anos, 18 anos, vocês viram várias vezes. Enquanto isso, Deus está parado. Essa diferença mostra o quê? Aquilo que não está dentro da vontade, da cronologia de redenção de Deus. É como se Deus dissesse, vocês saíram, eu tenho uma cronologia, vocês saíram do caminho. Nessa saída de vocês, ó, eu paro o meu relógio e vocês contam. Exemplo clássico disso. Abraão. Isso aí havia outra aula, mas vou falar agora, porque fica mais fácil de você ver. Tá? Eu ainda tenho 5 minutinhos. Com que idade Abraão é chamado? Deixa eu pegar aqui da própria apostila. Apostila não, dos slides aqui. Deixa eu pegar essa parte de Abraão. Que essa parte é importante. É com 100, né? Oi? 100 anos? Abraão é chamado aos 70, aos 70, não, 75, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu botar no certinho aqui. Que daí fica bem fácil de você ver. Ah, ok. Ó. Deixa eu botar aqui. Muito bem. Só um pouquinho. Eu vou adiantar aqui algumas coisas. Tá? Só para facilitar. Você tem, Abraão tem 75 anos, certo? E aí de Abraão, você tem o Êxodo, que Deus fala assim, olha Abraão, até o dia do Êxodo, você tem 430 anos. Ou seja, Abraão é chamado aos 75, certo? E lá aos 400, mais 430 anos, você tem 505 anos. Tá? Então, desde a chamada... Tá? Então, o que acontece? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou mostrando ou não? Eu estou compartilhando essa tela? Eu já nem sei mais. Não, pastor. Não? Ah, mil perdões. Espera aí, deixa eu compartilhar então. Deixa eu voltar lá. Não era aqui que eu queria, desculpa. Deixa eu compartilhar. Cadê o meu slide? Aqui. Só um pouquinho. Ó, aqui, ó. Então, Abraão ficou, né? Foi chamado há 75 anos. E se você pegar lá o texto, vai falar, lá em Gálatas também fala isso, né, que são 430 anos até o Êxodo, desde a chamada de Abraão. Tá? Então você tem esse período aqui. Ó. Abraão é chamado com 75 anos, e aí até o Êxodo acontece 430 anos depois. Ou seja, ao todo, desde Abraão até o Êxodo, 505 anos. Perfeito? Tudo bem até aí? Esse período, eu vou mostrar na aula seguinte que hoje não vai dar, mas esse período da chamada de Abraão até o Êxodo era para ser de 490 anos. Por quê? Porque é um período de 10 jubileus. Tá? Porque lembra, Deus conta em jubileus. Se você lembrar do mapinha, de Abraão, de Adão até Abraão, eu vou ter 40 jubileus. De Abraão até Jesus, 40 jubileus. E provavelmente de Jesus até a sua volta, que não está longe, mais 40 jubileus, que vai dar 120 jubileus. Tá? Lembra aquela divisão da história? A gente vai falar disso na aula seguinte, mas só para lembrar. É 40, 40, 40. Tudo bem até aí? Então, esses 40 de Abraão, que quando começa Abraão, eu posso dividir em 4 ciclos de 10, porque de Abraão até o Êxodo, 40, 10 jubileus. Do Êxodo até a construção do templo, 10 jubileus. Da construção do templo até o exílio, né, eu vou ter 10 jubileus. E do exílio até Cristo, 10 jubileus. Então eu vou ter os 40 lá para fechar. Né. Então o que acontece? Eu tenho que ter de Abraão até o Êxodo, 490. Só que tem um problema. Na história eu tenho 505, eu não tenho 490. Era para ser 490. Porque é como Deus conta o tempo, é no Kairos de Deus. Mas deu 505. Então tem uma diferença de quanto? De 15 anos. Onde estão esses 15 anos de diferença? A Bíblia me dá a pista. A diferença está aqui, ó. Vamos pegar o texto. Olha aqui. Você tem Gênesis 16, 3, 3 e 4. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu para a mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele possuiu e ela concebeu. Bem, se Abraão foi chamado com 75 e ele foi habitar depois de 10 anos, Abraão tinha 85 anos. Perfeito? Muito bem. Com que idade nasceu Isaac? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Ou seja, com que idade que ele teve Ismael? Com 85 anos. Com que idade ele teve, né, Isaac? Com 100 anos. Qual é o filho que vinha descendência? Isaac ou Ismael? Isaac. Ele quis dar uma ajudinha para Deus e teve o quê? Ismael, com H, aos 85. 85 para 100? 15 anos. Esses 15 anos, do nascimento de Ismael até o nascimento de Isaac, o relógio do Kairos de Deus, ó, tá fora do meu plano. Meu relógio está parado. O teu está contando, mas o meu parou. Porque está fora do que eu planejei para você. Eu planejei que você ia ter filho por Sara, não por Isaac, não por Agar. Então, por causa disso, esse período eu não conto. Quando Isaac nascer, eu começo com ela de novo. Por isso que você tem esses 15 anos de diferença. Por isso que no tempo de Deus, de Abraão até o Êxodo, 490. Mas no Cronos do homem, 505. Por quê? Porque esses 15 anos de Ismael não estavam no plano que Deus tinha planejado do seu Kairos. A mesma coisa você viu lá em Juízes. E a mesma coisa acontece em vários outros locais da história. Por isso que quando você pega na cronologia humana que vai de Adão, contando pela Bíblia, tá? Que vai de Adão até a cruz de Cristo, você tem mais de 4 mil anos, 4.200 e pouco, 4.300 anos mais ou menos. Mas no relógio de Deus, são exatos 80 jubileus. 80 jubileus. No relógio de Deus, fecha 80. No relógio do homem, dá pouco mais de 4 mil anos. 4 mil e pouco. O que é essa diferença? Essa diferença são essas somas de todas as diferenças nesses momentos, esses pequenos momentos em que estava fora dos planos de Deus. Ou seja, o Kairos de Deus se mantém. Se está fora do Kairos de Deus, o Cronos conta. E vai para frente. E vai contando. Percebe, gente? Então, é nessa questão do tempo não calculado, é quando você começa a entender como é que Deus conta o tempo. Por isso que ele dá essas dicas nos textos, tudo escondido, tá tudo, sabe, intrincado no texto. Então a gente tá pegando e desfiando esse negócio para poder entender. Hoje não dá mais tempo, não vai dar para falar sobre a plenitude dos gentios, que tá escondido lá em Jacó, né? Mas na aula que vem vocês me lembram, não vou esquecer não. Perguntas? Professor, Cleilton. Fala, Cleilton. Talvez é por isso que o Salmos de Moisés, aquele que o senhor falou logo no início da aula, ele diz, ensina-me a contar os dias e me tornarei um coração sábio. Para que alcance o coração sábio. Sim, exatamente. E por isso que Deus começa a olhar a minha vida depois do novo nascimento, porque agora estou debaixo do plano dele, debaixo da intenção dele. No meu antigo, na minha vida antiga já não tem mais sentido. Começou tudo no novo. É uma nova história, uma nova vida. Agora eu estou debaixo dos planos de Deus, estou debaixo do tempo dele. Então tem uma série de significados, tá? É como se Deus não levasse em conta o período que eu estou perdidaço, né? Que eu estou fora dos seus planos. Perfeito. Maravilhoso isso. É muito legal, é muito legal. A Bíblia é muito legal quando estudada assim, bem nos seus mínimos detalhes. Verdade. Muito legal. Mais uma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Me lembre, por favor. Oi. Obrigado por... Não, só lhe agradecer, porque o senhor tira das sombras Jesus e essa revelação. Isso é muito bom. Muito legal mesmo. Fornece muito em que pensar, em que meditar e se maravilhar nessa palavra. É legal porque a Bíblia ganha um ar diferente, né? Um ar novo, um ar atual, inclusive. Mostra que tudo o que acontece está tudo debaixo dos planos de Deus, nada ficou fora do seu controle, e que, inclusive, ele continua atuando. A gente é que não percebe. A gente não percebe. Quer dizer, as pessoas normalmente não percebem, mas dá para perceber, né? Porque os anos shemitás continuam contando, os anos jubileus continuam contando, e Deus continua atuando nos anos shemitás e nos anos jubileus. Né? Recentemente nós tivemos, por exemplo, o ano 2001. Teve um ano Shemitah. Né? E aconteceu um evento fantástico. Né? Para o mundo terrível, mas fantástico no Shemitah de 2001. O que foi? 11 de setembro. 11 de setembro, E ele casa exatamente com as datas do final do ano Shemitah, uma série de fatores aí, né? Não dá para entrar no mérito agora. E se você pegar 7 anos depois, segundo o calendário judaico, segundo o ano Shemitah novamente, né? É, você tem a mesma coisa acontecendo em 2008, quando a bolsa quebra pelo Lehman Brothers, no mesmo período, relacionado à mesma data judaica, findando o ano Shemitah de novo, mesmo momento. Né? Então, e aí você vai ver isso em vários outros momentos da história. Se você conhece como Deus conta o tempo, como é que Deus se relaciona e como ele age no mundo... 2014, 2015, tivemos ano Shemitah e em 2015, no final do ano Shemitah, também tivemos eventos relacionados da mesma forma. 2022 né? Promete, então. 2021 começa, 2022 promete. Promete. Promete, promete coisas, emoções fortes, emoções fortes. Então, quando você sabe como Deus conta o tempo, você começa a entender a manifestação dele. Por isso que setembro, geralmente que é a virada do ano judaico, quem é esperto tira as ações da bolsa ou dá uma pausa nelas e volta depois. Porque normalmente a bolsa quebra, né, de uma forma mais forte em setembro do que nos outros meses. Isso é só olhar o histórico da bolsa Dow Jones. Você vai ver que é o único mês que desce lá embaixo. É setembro. Mais de 120 anos de bolsa americana. Isso não dá para manipular. Isso é um fato histórico que acontece. Ninguém exatamente sabe por que acontece em setembro. Eu sei, é só olhar a Bíblia te explica. Tá lá. Deus faz acerto de conta a cada virada. Deus tem... Se você conhece como Deus age, você vai ver a mão de Deus em todos os eventos da história. A própria Segunda Guerra Mundial acontece dentro de um ciclo Shemitah. Desde a sua abertura ao seu final. Inclusive, como é que ele chama? O desfile dos aliados vitoriosos em Berlim, em 45, acontece no dia exato em que termina o ano Shemitah, como tinha que ser. No dia exato, segundo o calendário judaico. Né? Não por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso nos textos bíblicos e nem na história que nós estamos vivendo, gente. Por isso que a gente está vivendo tempos muito próximos de findar os 6 dias. E não é por acaso que você está vendo tudo que está acontecendo por aí. Né? E é muito legal, é divertido em alguns aspectos, né? Dolorido em outros, né? Porque as dores estão aumentando aí. Mas tudo bem, faz parte do processo. Eu vou encerrar daqui a pouco. E aí, claro, depois que eu vai converter, vai levar umas horas, aí provavelmente, né, amanhã já está disponível para vocês. Eu boto o link lá, tá, dessa aula gravada, tá bom? Algum recado, secretária, alguma coisa? Pode falar aí, se tiver algum recado. Dias melhores virão ou não virão? Bem, virão quando tiver o Reino Milenar. Até lá, vai ser uma montanha-russa divertidíssima. Muito legal. Emoções fortes, veremos muitas emoções fortes. Lamento informar para alguns, né? Pois façam seu check-up de coração, porque os próximos anos são... E emoções fortes, altas montanhas russas, né? Desculpa aí, gente, mas a Bíblia não deixa margem para outra coisa, não. Ou então eu estou muito errado, né? Então eu não sei lá em nada da Bíblia. Talvez também exista essa hipótese, eu possa estar errado em várias questões, tá bom? Gente, Deus abençoe. Se alguém quiser conversar alguma coisa, né, que não seja desse material, desse assunto, beleza. Eu dou ainda uns 5 minutinhos, mas... Estamos dispensados. Deus abençoe. E até quinta agora, permitindo Deus, é claro. Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe, abençoe, gente. Pastor Dilney, é a Joelma? Oi. Fala, Joelma. Pastor, sobre o holocausto ali, eu tenho algumas dúvidas, assim, tem alguma coisa a ver com esses eventos? Tem, lembra? O que aconteceu? O holocausto acontece no meio das... dentro da Segunda Guerra Mundial. E está todo ele relacionado a essa questão do ciclo Shemitah da Segunda Guerra Mundial. Então tem a ver com uma série de fatores aí. E tem a ver com a questão... Não, e tem a questão da volta de Israel a ser nação logo depois, né? Lembra que em 47 Israel volta a ser nação. Uhum. Esse ano de 47 está na Bíblia. Está lá na escrita na parede, né? quando Deus escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, ele escreveu na parede. O que, que ele escreveu na parede? Escreveu o tempo que os judeus iam ficar debaixo da mão dos gentios. Consequentemente, ele está dizendo qual é o tempo que voltava a Israel a ser nação. Isso está em Daniel 5, que é escrito na parede, e isso está em Ezequiel 4, quando diz assim, olha Ezequiel, deita 390 dias à tua direita, são 390 anos, depois deita 40, são 40 anos dos pecados da tribo do norte e do sul. Aí somando dá 430 anos. Aí eles falam, tem que cumprir esses 430 anos, está determinado. Aí os caras cumprem 70 anos. Mas eles não obedecem quando Deus manda a ordem de voltar para Israel. Não obedece? Tem um texto em Levítico que diz, se vocês não me obedecerem, eu vou aumentar 7 vezes o que o cativeiro de vocês. 7 vezes. E é o que ele faz. Aumenta 7 vezes, que é exatamente o valor da escrita na parede de Daniel 5. Que vai cair exatamente 1947. 1947 é quando acaba o tempo. Quando acaba o tempo, aí Israel pode voltar a ser nação. É o que acontece. Ou seja, já, o ano já está na Bíblia. A gente só não sabia ler. Mas está lá, está no texto. Eu tenho um vídeo que eu explico isso detalhadamente. É, acho que é o vídeo... É uma live que eu fiz com o pessoal lá em São Paulo. Eu até botei no meu Face agora, recentemente. Deixa eu ver só qual é o nome para te passar. Acho que é o Tempo de Israel, uma coisa assim. Deixa eu só achar aqui. E se o meu mouse responder, que ele resolveu dar uma fugida agora também. Deixa eu só ver se eu vejo o nome aqui, só um pouquinho. Tá. O nome do vídeo está no meu canal, ele é... Live com o Evangelho Simples, os 7 tempos que apontam para Israel e o tempo do fim. De 4/9/2020. Tá? Essa live aí. 7 tempos que apontam para Israel e o tempo do fim. E eu faço as contas, eu mostro direitinho como isso está na escrita na parede, como isso está em Ezequiel e como isso chega até 1947. É meio complicadozinho, porque tem muita continha para fazer, mas explica muita coisa. Ah, explica que bom. Muita Obrigada, coisa. Pastor. Obrigada. Mais alguém? Mais uma pergunta? Então, gente, vou fechar aqui e vou gravar o vídeo, tá bom? Uma boa noite para vocês. Permitindo Deus, quinta-feira nos vemos. Deus abençoe. Boa noite, pastor. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.